Você está ouvindo o Paranerdia, um podcast para nerds. E os defensores do universo. Eu sou Adam, príncipe de Eternia, defensor dos segredos do castelo de Greystone. Este é Pacato, meu melhor amigo. Fabulosos poderes secretos me foram revelados no dia em que ergui a minha espada mágica e disse: pelos poderes de Grayskull! Eu tenho a força! Saudações salvadoras, queridos ouvintes, aqui é Alexandre Nerdmaster e este é o 172º episódio do Paranerdia, um podcast para nerds. Solta as crianças, Jorge, que você tá aqui pra soltar. Eu falei as crianças, fila de uma puta. Vai, complementa a frase aí. E nesse episódio 172, eu, três queridos Minions e um convidado, viemos agora falar sobre uma série que está dando muito o que falar por aí pelas interwebs, que é nada mais nada menos que Mestres do Universo Salvando Eternia, também conhecido como o novo He-Man da Netflix. E para falar a respeito do novo He-Man da Netflix, eu trouxe aqui ninguém mais, ninguém menos do que o editor que vai se foder muito nesta gravação, seu Jorge Farifalcon. Fala, fudido. Eu digo para vocês que se eu conseguir fazer com que o Koala se foda nessa gravação, para mim já vai ser a recompensa, velho. Caralho. Né? E como vocês já acabaram de ouvir, está aqui a nossa vítima de fodelização favorita, senhor Koala Seal Hunter. Fala, minha coisinha fofa. Pelos poderes de Grayskull, eu não tenho a força. Nunca teve. Nunca graças teve. Nunca a Deus. E nunca terá. Né? Infelizmente. O que o problema para você tá ter perdendo a força é que você tem que erguer a espada, coisa que você já não consegue há muito tempo. Tudo nada. O velho aqui é você, cara. Sai fora. Bom, e além desses dois, eu também trouxe o meu quadrinhologista de estimação, porque existe sim muitos quadrinhos de He-Man, o senhor Matheus HQ Menvale. Fala, Teteuzio. Pelos poderes da polêmica, eu tenho ressalvas. Eu tenho ressalvas, eu também tenho. Boa algumas frase. Uma ótima frase, que é a melhor frase de todas até agora. E para vocês dizerem que não existem pessoas que nos apoiam nesta porra desta vida podosférica, eu trouxe sim um dos nossos queridos mecenas, o famosíssimo senhor J. Santos Uduru. Do Liquid Caiu Buraco, de Esquenta Buraco. Fala, Jotinha. Pelos poderes do hambúrguer, eu tenho gordura. Isso eu também tenho pra caralho. Pelos poderes da diabetes, eu tô quase morrendo. Como se não bastasse ele ser padrinho do Paranerd, ele é padrinho do Animesphere também. Também, né? Porque é maluco, é masoquista, fazer o quê, né? Criança, né, mano? Não posso fazer nada a respeito. O que eu posso fazer, né? Eu sou apaixonado por vocês mesmo. Oh, coração, tipo coração pra ele. Oh, que bonitinho. Se o pessoal tivesse ouvido o áudio que rolou antes dessa gravação, estaria achando isso estranho. Né? Cara, passando de bastidor da conversa, vê se pode um negócio desse, pô. Então tá. Voltaremos daqui a pouquinho com toda esta putaria e mais um pouquinho dela, depois dos recadinhos. Vamos lá. E aí, ouvintes do Paranerd, aqui é o Jorge, seu editor, tudo bem com vocês aí? Espero que sim. Vamos lá, gente, para os recadinhos costumeiros, antes de começar o episódio de hoje, que ó, tá sensacional. Para você que quer fazer comentários no site, só dá um pulo lá em www.paranerdia.com.br. Você que quer mandar um e-mailzinho com informações, respostas, ou até mesmo um vídeo-resposta, como manda o nosso querido Elias Passo Tenório, basta mandar para paranerdia@paranerdia.com.br. Você que gosta de mais de 140 caracteres, está lá no Twitter e aproveita e quer mandar uma tweetada lá para o Nerdmaster, só mandar para @paranerdia que tá tudo certo. Você que está lá no Facebook, basta mandar o seu comentário nas postagens em facebook.com/paranerdia, que aí fica tudo certo também. Você que quer conversar com a gente, propor pautas e tudo mais, basta dar um pulo lá no grupo do Telegram dos ouvintes do Paranerdia, t.me/paranerdia. Você que assistir as nossas gravações feitas em live, outros quadros feitos pelo Nerdmaster e tudo mais, basta dar um pulo em youtube.com/paranerdiatv. Agora, se o seu coração foi tocado, você quer contribuir com o Paranerdia com algo a mais do que somente a divulgação da palavra, basta dar um pulo lá em apoia.se/paranerdia e picpay.me/paranerdia com apoios a partir de R$1, que hoje não paga nem mais um pacotinho de bala no boteco, você ajuda o Paranerdia a dar aquele saltinho mais alto. Beleza? Então, gostou da questão? Só dá um pulo lá no episódio, que ele hoje tá sensacional. Bora embora! Eu sou seu pai. Ei, Luke! Eu sou seu pai! Mestres do Universo salvando Eternia, ou no inglês, Masters of the Universe Revelations, lançado em 23 de julho agora de 2021, com apenas, por enquanto, meia temporada lançada de 5 episódios. Sim, a primeira temporada vai ter 10, já está confirmado isso. Produzido e escrito por ninguém mais, ninguém menos do que pelo nerd mais hypado da história do mundo, que é o senhor Kevin Smith, né? Todo mundo. Mas Nerdmaster, quem que é o Kevin Smith? Pra quem não sabe. É uma porra de um diretor de filme B que se acha muito. Olha, ainda bem que eu não sou a única pessoa que tem essa opinião, cara. Ah, mas não é mesmo. Mas não é mesmo, Matheus. Cara, já foi muito tempo que eu admirava Kevin Smith, cara. Puta, mas como faz tempo que eu admirava esse filho da puta? Hoje em dia ele é só a porra de um ex-gordo, que além é ex-gordo ainda por cima, aquela porra daquele gordo que fez bariátrica, que a roupa tá sobrando na merda do corpo dele. Pô, cara, não fala assim do Sideshow Bob, velho. Caralho, não, ele é o Silent Bob, não é Sideshow Bob, não, ele é o Silent Bob. Deixa eu chamar o cara como eu quiser, cara. É, tá bom, chama. Eu que estou chamando ele de filha da puta tem uns 5 minutos, você pode chamar ele do que você quiser. Eu não chamo de nada, simplesmente porque eu não tenho opinião sobre ele. Faz muito bem. Bom, vamos lá. Fala-se, meu fofinho, nos brinde com a sinopse de Mestres do Universo salvando Eternia. Hi, sir. Ok. Depois de uma batalha catastrófica que divide Eternia, Tila e uma aliança improvável precisam evitar a destruição do universo nessa continuação dos clássicos dos anos 80. Tem tudo errado, mas é mais ou menos isso. Não, apesar de tudo, apesar dele ter errado metade das palavras que estão no texto, a ordem e o sentido da frase até que não está ruim, não. Então, uma salva de palmas para ele, que ele merece. O escritor, hein? Vamos lembrar. Pronto, tá bom. Bora pro elenco. Fazendo He-Man barra Adam, tivemos nos Estados Unidos o senhor Chris Wood. Ó, muito bem. E aqui no Brasil, o senhor Glauco Marques, que entre outros fez, por exemplo, o Zoro no One Piece. E sinceramente, cara, já vou botar logo o dedo na ferida, é o único que eu não gostei. Tá? O que ele fez maravilhosamente no Zoro, no One Piece, aqui no He-Man ficou forçado, mas forçado demais da conta. O que é que vocês acham, Jorge? Oi, na boa, eu acho que se ele tivesse feito mais simples, tinha dado mais resultado. Também acho. Matheus. Olha, eu acho que eu não assisto dublado. Eu não sei. Ah, faz muito bem, cara. Faz bem demais da conta. Mais é um desgramento mesmo. Cara, indo contra todos aqui, provavelmente, eu gostei. É, porque tu não deve ter visto o original na época, né? Tu não era nem um pensamento nem na cabeça do teu pai na época, né? Fazer o quê? Pois é. E tu, Jotinha? Olha, eu gostei, né? Eu gostei do Glauco, só que assim, a gente tem que entender que o Glauco ele não tem uma variação muito grande da potência vocal dele, né? Pro cara fazer o Adam, o cara tem que ter uma voz um pouco mais jovial, mais aguda, e ele não tem essa variação, ele é muito dentro daquela média. Dentro do que ele é capaz de fazer, eu acho que ele foi muito bem, cara. Aí tem uma polêmica em cima dessa história, porque no original era seu Garcia Júnior, né? Que todo mundo ama, ah, voz de Garcia Júnior é uma lenda, né, meu irmão? E o caralho A4, e ele ainda tá nativa, né? Aí chega o cidadão e me pergunta, mas Nerdmaster, se ele ainda tá nativa, por que que ele não fez o He-Man? Simplesmente porque ele tem uma picuinha com o estúdio Som de Vera Cruz, que foi aonde foi feita a dublagem do He-Man. Então, como ele tem um problema pessoal com o estúdio, ele não quis fazer. Ele foi convidado, vamos deixar isso bem claro, ele foi convidado para fazer o Adam e o He-Man, mas por conta, cada um tem o direito de não querer, né? Não, com esse estúdio eu não gravo. Então tá bom, parabéns para ele, ele tem todo o direito. Estão devendo dinheiro para ele, né? Muito bem. É isso aí, né? A gente sabe que é. Então, quando eu falo para lá, eu tenho problemas pessoais, todo mundo sabe que significa grana, né? Mas tá, ué, né? Vamos lá. Para fazer o esqueleto, nos Estados Unidos temos ninguém mais, ninguém menos do que o senhor Mark Luke Skywalker, fucking Coringa Hamill. Muita gente, inclusive, entre aspas, reclamou disso na época, porque a risada do esqueleto do Mark Hamill tá igualzinha à risada do Coringa. E no Brasil, quem fez a voz do esqueleto foi o senhor Guilherme Lopes, o que, na minha opinião, foi uma das melhores novas vozes que vieram. O esqueleto do Guilherme Lopes era um sarcástico sacana que eu simplesmente adorei. Vocês, o que, que acharam disso, Jorge? Eu gostei bastante também. Matheus, gostaste de Mark Hamill como esqueleto? Eu tenho o maior respeito pelo Mark Hamill como ator dublador, né? Até porque, além do Coringa, ele fez muitas outras vozes que a maioria das pessoas não costuma pensar a respeito, como, por exemplo, ele fez o Saltitão do Regular Show, né? Totalmente diferente do Coringa. Ficou. Ficou muito Coringa. E tu, Koala, o que é que tu achou? Tu dublado no seu Guilherme Lopes ou no Mark Hamill como Coringa normal? Cara, eu achei ambos muito bom, cara. Inclusive, eu prefiro a voz do Mark Hamill. Nossa, não sei o nome do cara. Engasguei. Vou falar Luke Skywalker. Prefiro a voz do Luke. Gente, peraí. Oi? Antes de continuar aqui, eu tô trazendo um comentário aqui de outro padrinho aqui do Paranerdia, que é o nosso querido Elias Passos Tenório. Ele falou assim, você tem respeito e o Mark Hamill tem a força. Tá bom. Ok. Muito obrigado pelo trocadalho do carilho, mas tudo bem. E tu, Jotinha, gostaste de Guilherme Lopes no Esqueleto? Olha, eu gostei. Eu assisti a primeira vez, assisti dublado, claro, né? Tava no hype. Tava muito bacana. Pra mim, eu não vi nada de estranho nele. É, a primeira vez que você ouve, você tá pensando no antigo Esqueleto, você fala assim, porra, né, tá um pouco diferente, mas eu gostei, pô. Calma que a gente tem coisa pra falar do antigo Esqueleto. Calma, sua piranha. A gente tem coisa pra falar do Esqueleto Velho. No papel, né, da Tila, nos Estados Unidos, tivemos ninguém mais, ninguém menos que Dona Buffy, a caça-vampiros. Sim, ela mesma, Sarah Michelle Gellar. Olha só, se é pra chamar a mulher, caraca, porradeira, chama a porradeira das porradeiras, né? Se podia ser pior, chama a mulher podia certa, ser a Lucy, né, Lawless, né? Podia ser a Lucy Lawless, a Xena, logo de uma vez, né? Mas não, Sarah Michelle Gellar tá de bom tamanho também, não vou falar nada, gostei bastante. Ah, mano, a Lucy Lawless só não chamaram ela porque ela já tem uma voz com uma certa carga de idade, né? Então precisava de alguém novinha. Tu tá chamando a Sarah Michelle Gellar de novinha. Comparada tu tá de sacanagem com a minha cara. Comparada com a Lucy Lawless, com certeza. Tá que seja. Aqui no Brasil foi ninguém mais, ninguém menos que Dona Maíra Góes, que também implementou um papel de mulher forte, porradeira, muito bem, muito obrigado. Opinião, George? Opinião? Meu, a dubladora aqui do Brasil, a nossa querida Maíra Góes, ela mandou bem pra cacete, velho. Também achei. Matheuso? Adequado. Michelle Gellar? Sim. Sim, eu venho lembrar que o Matheus só ouviu no original, fez ele muito bem. Koala? Cara, adorei a voz da Tila, cara. Muito achei bem. Empoderada, achei forte, foda pra caramba. Não é a mesma do original, mas a Maíra Góes, cara, ela conseguiu chegar no timbre quase idêntico da Tila da década de 80, cara. Ficou muito bom mesmo. A gente vai falar mais pra frente de outro personagem cujo dublador homenageou o original, né? Daqui a pouco a gente fala disso. Mas alguns desses dubladores da nova safra, vamos assim dizer, alguns realmente fizeram um trabalho que deu quentinho no coração, né, Jota? Deu sim. E a Maíra, assim, deu uma cara, assim, a voz dela deu uma potência pra Tila que eu nunca tinha percebido na série clássica, né? Porque na série clássica ela era quase a mulher em perigo, né? Era quase a donzela em perigo, mas, quase. Ela não era, mas era quase, né? Mesmo na de 2002, não, a dubladora não era tão imponente, né, quanto na do Netflix aí. Sim. Falando em outra personagem badass que matou a pau também, foi a senhora Dona Malegna, né? Dona Malegna era Lena Headey nos Estados Unidos e ninguém mais, ninguém menos que Dona Márcia Coutinho aqui no Brasil. E puta que me pariu, que dublagem espetacular da Dona Malegna. O que que tu achou, George? Seguinte, pra quem não sabe, a nossa querida Lena Headey, ela é ninguém mais, ninguém menos do que a Cersei de Game of Thrones. Sim, aliás, um monte de gente... isso aqui é o recast de Game of Thrones aqui nesse desenho, é uma coisa de louco. A gente tem nada mais, nada menos que três... Tá? Atores, né, e atrizes de Game of Thrones. Daqui a pouco a gente chama os outros, tá? Ah. Né? Mas assim, a Márcia Coutinho fez um trabalho sensacional com a Maligna. Sim. Também Cersei, né? Se tem uma mulher maligna na história da TV mundial, é Dona Cersei, né? Sem dúvida. Essa é maligna até na alma, né, minha filha? Pelo amor de Deus, né? O que achaste, Teteuso? Olha, é o seguinte, a Lena Headey, ela tem uma brincadeira que o pessoal faz com ela na internet, que é assim, em toda foto parece que ela comeu merda, né? E... brincadeira saudável. Uma brincadeira saudável que a galera faz com ela. E ela consegue passar isso só na voz, cara. Pra você ver como é que uma dubladora é, quanto uma dubladora é foda, o que ela consegue fazer. É, muito bom. Uma personagem que estreou, vamos assim dizer, nesse remake, apesar de que esse personagem existia na versão pulou anterior, a gente, né? Oi? É, Nerdmaster, você pulou o Koala e o Jota. Ah, tá, desculpa. Qualinha, o que, que achaste da dublagem da Malegna? Cara, eu achei muito foda. Inclusive, eu acho que a Lena Headey, né? Se pronuncia. Headey. Headey, obrigado. Se tivesse um live action, eu acho que ela seria Maligna perfeita, cara. Cara, ela só se botasse, se colocasse nela uma lente de contato que imitasse o olho da Maligna do live action antigo, que aquela lá tinha olho maligno de verdade. Aquilo ali não era no desenho do He-Man, do antigo do He-Man, com o Dolph Lundgren. Aquela lá não tinha olho de maligno à toa, não. Aquilo ali era de nascença, tá? Mas se botasse uma lentinha que imitasse, né, que emulasse na Dona Lera Headey, eu acho que ficava Maligna caprichada, tá? Ficava. Tá bem, e tu, né? Jota, o que, que achaste da Malegna? Como? A Malegna, a Evolin, né? Toda Evolin? Vez que ela falava, Evolin? Eu lembrava. Conhece eu lembrava Evolin? Do. Né? Eu lembrava da Mulher Elástica dos Incríveis, cara. Não tinha como não lembrar, velho. É, porque por acaso é a mesma dubladora, é a né? Mesma... Tipo assim, mas aí me tirava, né, velho? Quando ela ia fazer alguma coisa mais impostada, alguma. Levantar a voz um pouco mais e vai pronto, vai esticar o braço. Nossa senhora. Ok. Sacanagem, velho. Aí temos uma personagem que fez sua estreia aqui nesta remake, né? Continuação. Que na verdade é uma personagem que já existia nas versões anteriores. Só que nesta versão ela sofreu uma mudança de etnia, que é a Madame Dona Andra. Que calma agora lá. Era uma personagem negra, antes era uma loura, né, Matheus? Calma lá, ela não existia nas versões anteriores de nenhum desenho animado, ela existia nos quadrinhos. Legal, obrigado pela correção, é por isso que eu tenho meu quadrinologista, viu gente? É para eu não cometer gafes sem muitas consequências, muito obrigado. Então, vamos lá. Né? Aqui, lá nos Estados Unidos, quem fez a Andra foi a Tiffany Smith, e quem fez aqui no Brasil foi Dona Isabelle Ricardi, também numa qualidade, ó, bonita demais da conta, né, Jorge? Pomba, olha, se colocassem ela como uma protagonista, mesmo colocando como protagonista no lugar da dubladora da Tila, ia dar resultado, cara, porque ela tem uma potência vocal lascada, cara. Sim, e o mais importante é que o personagem da Andra aqui nessa historinha é a gente, né? É a Orelha, né? Pra quem tá nos mostrando a história, né? Eu acho que ela passou isso muito bem na voz. O que, é que você achou de Tiffany Smith nos Estados Unidos, Matheus? Ah, adequado, nem pra mim assim, tá boa a voz, mas nada demais, nada a acrescentar. Beleza, e tu, Koala, achou o que de Madame Dona Isabelle Ricardi? Cara, eu achei a dubladora ok, talvez tenha não vi nada demais também não, e também outra pessoa também que não caga energia, também tão foda. Tá bom, mas e tu, Jotinha, tem uma opinião tão idiota quanto a do Koala? Assim? Nunca na vida, cara. Ah, tá. A dubladora fez um trabalho muito bom. Ela é a escada da Tila pra tudo ali, né, velho? É, ela é a sidekick da Tila, né? Tô legal de Robin já. Né? Tô legal não, de mas, Robin já. Tá bom. Mas se não tem um Robin, como é que você vai enfodecer um Batman, né? Né? Ah, ou o contrário também, né? Pois é. Porque afinal de contas existe inclusive a polêmica de que é um casal lésbico, a Tila com a Andra. Pois né? É, isso ficou subentendido, né? Ficou, né? Mas que se lasca também. Se é, parabéns pra elas, a gente não tem nada com isso. Eu queria inclusive ter visto cena disso. Né? Andra, eu não sei, estou jogando verde aqui, mas Andra parece Andro, e Andro é homem em grego, né? Então... Andrógeno verdade, vem da base, a raiz de andrógeno é isso aí. Não. Na verdade, é que você sabe como é que é a criação de nome de personagem no universo do He-Man, né? É o nome condiz com o poder barra atitude barra capacidade da pessoa, né? Aí o que que acontece? A Andra é de androide porque ela é construtora de robôs. Ah, eu achei que fosse de... Porque ela anda muito atrás dos outros. Então ela anda. Nossa, Jorge, pelo amor de Deus. Tuduche, tá? Por favor. Né? Puta, tá, isso vai... pariu. Faltou... Isso vai acontecer muito. Faltou só um pouquinho pra ser uma piada nível Wallace. Né? Tá bom, vai lá. Isso vai acontecer muito. E para o nosso... Um dos nossos personagens favoritos nesta bodega, né? O Sr. Gorpo. Nós tivemos nos Estados Unidos Griffin Newman e aqui no Brasil, graças aos deuses da dublagem, seu Mário Jorge voltou para trazer o nosso delicioso duendezinho de outra dimensão. O que, que tu achou da volta de Mário Jorge ao papel, Jorge? Ah, isso daí foi para acalentar o nosso coração, né? Porque, putz grila, cara, Não, porque o cara simplesmente é simplesmente um da dublagem original lá dos anos 90 que fez a nossa infância, né, pô? Pelo menos pra mim, né, que sou dos anos 80. Gorpo sem Mário Jorge não é Gorpo, né? Vamos, convenhamos que se tinha um que tinha que voltar era o Mário Jorge, né, pô? Vamos lá, né? O que você achou, Teteus? O seu Griffin mandou bem? Sim, mandou bem, cara. A voz em português e em inglês do Gorpo é muito parecida. Um trabalho bem feito mesmo. Uhum. E o engraçado é que a voz é assim desde a década de 80. É sempre aquela voz de... Aquela vozinha de alívio cômico, né? Porque, porra, infelizmente é o cara, que é o Gorpo, né? É alívio todos cômico. Todos esses desenhos dos anos 80 têm... Esse personagem, Gorpo, né? Snarf, né? Porra, cara, aquele lá do... A She-Ra também tinha um, aquele que se escondia lá. Era o Geninho. Apesar de que na She-Ra, o alívio cômico era mais o Corujito, o Vassourito e a Madame lá maluca, né? A Madame Riso. É isso, Madame, isso. Madame sei lá o que lá. Cara, todo desenho dos anos 80 tem esse filho de uma puta. Até o cara dos Corujitos. HQ Man, piado, velho. Ai, ai, ai. Caramba, mas eu achei que ele tava elogiando, cara. Mas você é de admitir que, pelo menos até agora, a participação do Corpo foi foda, né, Matheus? Foi boa. Pô, foi foda, mas foi pouca, né? A gente vai discutir o que aconteceu com o pobre. Calma, meu querido, que eu tenho confissões mais pra frente quando a gente falar sobre isso. Eu tenho uma coisinha que talvez acalente o seu coraçãozinho. Mas vamos lá. Olha aí. Koala, que achou de Mário Jorge voltando no Gorpo? Cara, achei foda demais, velho. Como se ele tivesse referência, né? Que ele nunca tinha visto o Gorpo antes. Você sabe que eu... Não, assim, se você sabe que eu já vi... Eu não acompanhei a série antiga, mas eu já vi que nós a série antiga, né? Até porque eu não era um fã de anime. Então tem um canal que passa esse desenho antigo de YouTube que eu vejo. Mas enfim, independente disso. Eu adorei o Gorpo, cara. A voz e tudo, né, em geral. Sim, sim. Apesar de ter uma coisa, a gente vai falar disso quando a gente chegar no episódio específico. Tem uma coisa só... que eu não gostei na história do Gorpo, mas calma que quando a gente chega nas cenas e nos episódios eu vou explicar, calma. Jota, o que achaste de Jorge no Gorpo? Tipo assim, voltar aos anos 80, cara, porque é muito foda. E o mais legal de tudo é você ver que o cara ainda tem o mesmo poder de flexão vocal pra chegar nessa voz, né? Venhamos e convenhamos, negado, é 40 anos depois, tá? Pois é, mané. Né? É então complicado. Tá bom. Né? Bom, para o Pacato, uma coisa que muita gente, inclusive, elogiou muito nesta escolha de dubladores foi nos Estados Unidos o Sr. Stephen Roth, né? Stephen Root, lá nos Estados Unidos, mas foda-se ele, porque a única pessoa que a galera falou, e falou com carinho, foi do senhor querido Guilherme Briggs, porque ele emulou um Orlando Drummond tão bom quanto se fosse o próprio fazendo o Pacato de novo, cara. E, cara, como eu amei o carinho, a homenagem que o Briggs fez pro Drummond no Pacato. O que você achou, George? Ah, mas é isso mesmo, cara, porque, putz grila, assim, pra quem não sabe, o Guilherme Briggs, ele foi apadrinhado pelo Orlando Drummond e convive com ele desde o começo da carreira. E, assim... Esse papel que ele pegou como Pacato foi justamente pra homenagear o Drummond e que, porra, fez como ninguém. Quem por acaso entre vocês ouvintes que participa do grupo do Telegram, do Ouvintes do Paranerd, quem não faz esse favor, faça, tome vergonha na porra da cara e vá lá, né? No t.me/paranerd para poder participar do grupo lá, que o grupo tá bom para caralho. Assim que saiu o primeiro trailer em que o Pacato falava, porque ele não falou no primeirão, aquele do I Need a Hero. Nesse o Pacato não falou, mas no segundo trailer o Pacato falava. Aí, cara, eu ouvi. Pera, é o Briggs imitando o Drummond? Aí eu joguei lá na galera. Porra, cara, peraí, ouve aqui comigo, galera. É o Briggs imitando o Drummond? Aí caralho, é o Briggs imitando o Drummond. Cara, ficou igual, maluco. Ficou muito bom. Matheus, tu que não viu dublado, como é que tava seu root lá no Pacato? O Pacato palestrinha, cara. Muito Pacato bom. Palestrinha. E uma curiosidade, não fizeram o Gato Guerreiro falar. O Gato Guerreiro, enquanto Gato Guerreiro, só rugia. Nos Estados Unidos era o root rugindo, e aqui no Brasil aproveitaram os rugidos do Root, não fizeram o Briggs rugir pro Gato Guerreiro, não, eu caguei, né, já que o Gato Guerreiro não fala, então foda-se, né. Agora que vocês mencionaram isso, né, eu vou ter que reassistir dublado pra ver só essa parte do Pacato fazendo palestrinha com a voz do Guilherme Drummond, cara. Cara, ficou muito bom. Guilherme Drummond. Guilherme Drummond? Perfeito, Matheus. Guilherme Drummond, cara. Só vou chamar ele assim agora. Guilherme Drummond. Muito bom, cara. E aí, Koala? Guilherme matou a pau, né? Com certeza, cara. Inclusive, o Guilherme Briggs tá em todas, até aqui em casa. Não é foda. Caralho. Meu Deus do céu, é uma viadagem. Ah, fazer o quê, né? Que pariu. Jota, Guilherme Briggs honrou Drummond? Não era pra menos, né, cara? Quem conhece, quem acompanha o Guilherme nas redes sociais, ele vive emulando a voz do Drummond, né, velho? Foi excelente, principalmente nesse momento pra eles, né? Outro momento também que o Briggs matou a pau como o Drummond, né? Foi no filme Scooby, né? Scooby, o filme que ele fez, o Scooby-Doo. Um Scooby-Doo quase tão perfeito quanto que o do Drummond, né? Caramba! Bom pra caralho! Mas tudo bem, vamos lá. Seguindo, outro personagem que também foi muito gostoso, e aliás, era o meu brinquedo favorito da linha do He-Man, tá? Era o Sr. Roboto, que lá nos Estados Unidos foi o Sr. Justin Long, e aqui no Brasil ninguém mais, ninguém menos que Peterson Adriano, que também fez um robô, ó, das melhores qualidades. Que achaste tu, Jorge? Não, eu concordo contigo, cara. Peterson Adriano mandou benzaço, velho. E lá nos Estados Unidos, Justin Long matou bem no Roboto, Matheus? Então, cara, eu fiquei até surpreso com essa dublagem do Justin Long, porque ficou muito bom na voz do Roboto, né? E o Justin Long é um ator que eu particularmente não gosto. Eu acho ele chato, os papéis dele são horríveis, ele tem uma cara de que merece levar um soco. Amor hoje, hein? Tá bom. HQ-Man hoje tá reacinha, velho. Não, HQ-Man hoje tá pistolaço, mas tá bom. Pistola, né? Tá bom. Boa, Jota. E aí, Qualinha? Peterson Adriano como Roboto. Cara, eu achei demais o Roboto. Eu gostei muito o personagem e a dublagem foi excelente. Nada mais assim. Muito bem. E tu, Jotinha? Eu não conhecia o personagem, né? Mesmo tendo visto os anos 80 e tudo mais, mas eu não me lembrava dele, não. Eu gostei muito. O Roboto, no caso, ele é aquilo que ele é. É um robô, literalmente. O brinquedo era lindo porque era a porra de um bicho com o corpo de acrílico transparente. Você via as engrenagens se mexendo quando você mexia os braços, cara. Por isso que eu amava esse brinquedo, cara. Só tinha quem era rico, porque eu só tinha aquele dos camelôs. Ah, não, eu tive. Aliás, eu só tive 3 bonecos na época, porra. Meus pais, vamos dizer, me amavam, né? Eu tive o He-Man, o Ariete, porque esse eu fiz questão. Cara, esse eu queria porque eu queria, porque eu queria, foda-se, né? E o Roboto também, porque eu queria, porque eu queria, porque eu queria, foda-se, né? Então foram os três que eu tive. Eu tinha o He-Man, a mamãe fez uma camisa cor-de-rosa, eu botava e fingia que era o Adam. Muito bom! Muito bem, olha, vai. Gambiarra a gente aceita, era bolas, vamos lá. Agora, um personagem que as duas vozes me surpreenderam muito foi no Duncan, o mentor, que além de ser um personagem que já era foda na antiga, ficou mais foda ainda pra mim nessa retomada, mas o senhor Cavaleiro das Cebolas, Liam Cunningham, como mentor... Puta que me parola, cara. Meu Deus do céu, mas que atuação é essa? Alguém dá um Oscar pra esse homem. Ele tá merecendo. Puta que o pariu. E aqui no Brasil, seu Ricardo Rossato não fez por menos também. Ou as duas dublagens... Caralho, eu fiz questão de ver das duas vezes, do dublado e do no normal, pra comparar. E, maluco, que dublagem foda nos dois casos. O que você achou, Jorge? Cara, ele me surpreendeu. Eu já meio que acompanhei um pouquinho do trabalho dele, como ele passou por Konosuba e por So I'm Spider, So What. Mano, o cara, tipo, tem uma amplitude vocal fodida, velho. Muito bem. Matheus, que tal o Cavaleiro das Cebolas como mentor? Muito bom. Muito bom, gostei mesmo, mas eu sou meio suspeito pra falar porque o mentor é meu personagem favorito do He-Man, cara. Eu também gosto muito, cara. Eu gosto muito do Menatarmes. O Menatarmes é muito foda, cara. Muito bom mesmo. Cara, o mentor tem que segurar a barra do He-Man, tem que segurar a barra da Tila, tem que segurar a barra dos dois patetas que seguem o He-Man, que é o Pacato e o Gorpo. Né? Tem que manter um monte de segredos, inclusive que ele não é o pai da Tila, mas que a feiticeira é, né? Porra, olha, isso cara, mano. Tem-se uma certa conversa de que o mentor tem um carinho assim meio exacerbado pela feiticeira, então parece que de repente o Duncan é o pai da Tila, mas está fingindo que não é. Não sei, não, mais ou menos, mas são coisas das polêmicas das internet que é melhor não trazer para conversa agora, mas tudo bem. Olha, no reboot de 2002, tinha um roteiro preparado, infelizmente a série não continuou, dizendo que o pai da Tila é o Fisto. Que merda, hein? Puta que pariu 10 vezes, cara. Que bom que não saiu essa merda. Quer dizer que, ou seja, o Fisto deu uma mãozada na feiticeira, é isso que você tá me dizendo? Um tapa na panteira. Então tá bom. Ok, né? Fazer o quê? Obrigado pela imagem mental, Matheus, que eu não queria. Obrigado, tá? Eu tô aqui pra isso, cara. Bom, Koala, Ricardo Rossato, que tal? Beleza. Cara, eu acho foda, mas eu sou suspeito pra falar. Porque eu, assim como você e o Neto. Né, tu não me come, não, que negócio é esse de como você. Tu não me come, não, filho da puta! Que história é essa? Sim! Alguém assim, tá... parecido como você e com o HQMEI, o mentor é o meu personagem favorito, então eu sou muito influenciável. Até na mesma dublagem, que eu achei a melhor dublagem aí da série inteira. Talvez não melhor que a do Esqueleto, mas enfim. Eu queria ver um filme só do mentor na pegada Morgan. Porra. Né? Mano. E Jota, qual é a do Ricardo? Eu tô com Koala nessa, velho. Porque quando o Barbudo apareceu, parceiro, eu só faltei pular e dar cambalhota aqui na sala, parceiro. Se ele de bigoda já era foda, de barbão, de barba, então, mano. Maluco, esse é macho, cara tava... até dizer chega, maluco. Ah, tá bom. Nerdmaster, Koala seguiu o exemplo do Dória, né? Tipo, como você, como sei lá o quê, como sei lá. Não, Dória é o cacete, o Serra. Que mané Dória, é o Serra. O comedor é o Serra, né? É o Serra. É, como você, como a sua mãe, como a tia Luísa, como todo mundo. Tá bom. Coitada da tia Luísa. Outro personagem que não teve lá um destaque muito grande, mas eu gostei da participação dele, foi o Sr. Homem-Fera, né? Lá nos Estados Unidos foi o Kevin Michael Richardson. E aqui no Brasil foi seu Alexandre Soares, que mais grunhiu do que falou, né? Mas mandou bem. Eu achei que foi uma boa dublagem. E tu, Jorge? Olha, pelo que foi proposto pro personagem, eu até achei interessante, mas... No, assim, ele fez pelo que ele foi pago pra fazer. É, ele fez pra pagar as contas mesmo. É. Mas e aí, Matheus, o que tu achou do Homem-Fera? O Homem-Fera é eterno capanga, né, cara? Ele é aquele boneco que os teus pais te davam quando nenhum outro tava disponível. Né? Ele é os que sobrava na loja. Ele é o capacho, cara, capacho do esqueleto e capacho da maligna, cara, é muito capacho, cara, é muito boi, cara, é muito gado, cara, puta que tem um gado nessa merda desse desenho, a porra do Homem-Fera, cara. O que tu acha, Colin? Até onde eu lembro, estatisticamente, ele é o boneco mais falsificado da linha original. Caralho. É porque ele tem que ser capanga em todo lugar, né, cara? Inclusive, né? Na sua brincadeira. Né? É mais fácil. Todo mundo precisa de um capanga, né? Pois é. E tu, mas, Jota? Enfim, fala, Calinha. Eu achei o Homem-Fera ok, cara. Tipo, eu gostei e tal, mas também é capanga. Né? Mesma coisa, Jota? Então, a mesma coisa. Tava ok, porque eu só não queria ganhar um Homem-Fera também, né? Né? Bom, todo mundo tinha aquela bosta. Uma personagem que no desenho antigo era uma coadjuvante das coadjuvantes, mas que nesse até que ganhou um certo destaque bacana, foi Madonna, Dona Zoar, a feiticeira de Grayskull, que lá foi Madame Dona Susan Eisenberg, e aqui no Brasil foi Madame Dona Andrea Murucci. Muito boa, inclusive, a participação dela na dublagem, na minha opinião. E na sua, George? Olha... Agora que nessa versão nova aí do Mestres do Universo teve uma participação maior da feiticeira, inclusive deram um nome pra ela, não era só a feiticeira. Mas desde o antigo, todo mundo, né, do antigo ela já aparecia como Zoar, o He-Man vira e mexe chamava ela de Zoar. É, mas só, assim, quando ela tava na forma de Falcão. Que pra não chamar o Falcão de feiticeira e todo mundo, olha a feiticeira, mata! Mata! Então, mas a questão é, deram mais destaque pra ela nesse seriado do que no seriado antigo. Uhum. E sim, a dublagem ficou bem interessante. Somente e quando ela tá sem magia, que aí ela meteu uma voz de véia bacana, né? Por isso que eu falei, deram um papel a mais pra feiticeira, mesmo ela sem poderes, e pomba, a dubladora fez o trabalho sensacional, Andrea Murucci. Muito bem. E que tal Dona Susan Eisenberg lá fora, Matheus? Olha, eu achei que a voz dela ficou boa, mas eu tenho uma confissão a fazer. Quando eu era criança, a feiticeira foi a minha segunda waifu depois da Chitara. Olha o cara! Matheus HQMan, o Furry! Olha como a gente descobre! Olha como a gente descobre os fetiches das pessoas! Eu já tô velho demais pra me importar com essas coisas, foda-se! Fala, Matheus, gosta mesmo, dando. Foda-se! Velho. E uma das razões de eu ter trocado foi da voz original da feiticeira, a dublagem original, em português. Eu não lembro quem fazia. Mas era uma voz boa, assim, cara. Era uma voz maternal, cara. Era uma voz assim de quem tá cuidando de você, né? Muito bem. Olha tudo. Nerdmaster. O HQMan não é o único na podosfera que curte a Chitara, viu? Eu conheço alguém. Abraço lá pro Bruno Aldi, lá do Los Ticos. É, porque maluco tem pra tudo quanto é lado, né? Fazer o quê? Isso acontece nas melhores famílias e nas piores com mais frequência. Fetiche a gente não julga, a gente só tolera, né? Fazer o quê? Vamos lá. Olha lá, Koala. Que tal Madame Dona Andrea Muruti, na Zohar? Ok. Oxi. Tô obrigado. Okay. Como é que é o nome da filha da puta lá do Oscar? Não tem como pirar. Glória Pires. Agora, obrigado, Glória Pires. Eu sou Glória Pires, não sou pirão. Tá muito boa hoje, tá, dona Glória Pires? Filha de uma puta. Ah, mentira. Só desse ali. Tá bom, muito obrigado. Lembra todos os elogios que eu te fiz na sinopse? Esquece. Acabou. Jota, que tal dona Andrea Muruti na Zohar? Essa me pegou bastante, cara. Porque a gente tava acostumado com... a voz anterior, que era tipo a professora Helena, sabe? Aquela coisa mais sensual. He-Man, vem até o castelo de Grayskull. E aí você tem a mulher gavião da Liga da Justiça, parceiro. Muito foda. Cara, ela tá maravilhosa. Bem, isso aqui é sacanagem, né? Que combinou bem pra caraca, porque a Andrea Muruti era a mulher gavião na Liga da Justiça Sem Limites, cara. Ficou muito bem combinado, cara. Até parece que foi de propósito que eles fizeram isso. Agora, tem asa, pronto, chama ela. Um negócio que sim fizeram de propósito na dublagem brasileira, e eu gritei que nem menininha na hora que apareceu e que eu reconheci essa voz, senhoras e senhores. Somos dois. Foi no personagem Fulgor, o Scary Glow, que lá nos Estados Unidos é Tony Todd, mas foda-se o senhor Tony Todd, tá? Quero que o senhor Tony Todd vá pra puta que o pariu, que aqui no Brasil foi ninguém mais, ninguém menos que o senhor Isaac Bardavi, a voz original do esqueleto He-Man, só que fazendo num tom mais baixo, porque ele tá mais velhinho, não é o mesmo personagem. E se você parar pra ouvir, quem tiver a dublagem clássica no filme do live action do Mestres do Universo, vai ver que é a mesma dublagem que o Bardavi também fez no esqueleto do live action. Então, cara, quando o Bardavi, porque o Bardavi não pôde fazer o esqueleto, porque ele não tá mais na idade, desculpa, gente. Porra, o homem já tá com 80 traus, então dá um tempinho pro cara, né? Então, já fez Wolverine pra caralho também, então deixa o cara descansar um pouco, né? Aí botaram ele pra fazer o Fulgor, e quando apareceu ele como Fulgor, cara, quando eu conheci, reconheci a voz dele como Fulgor, maluco, eu pausei e comecei, aê, cambada de filhos da puta, acertaram nessa porra, aê! Jorge teve a mesma reação, né, amor? Opa! Só pra te complementar a informação, ô Nerdmaster, em 13 de fevereiro desse ano, o senhor Isaac Bardavi completou 90 anos. Então, porra, deixa o coitado descansar, né, cara? Caralho, né? Aí tem que botar o Bardavi pra fazer esqueleto. Não dá, filha da puta. O povo tem que descansar também, caralho. Queria se... A canais se o Drummond tivesse vivo, vão botar o Drummond no pacato também, porra. Tomar no cu. É, eu vi um monte de... Mano, eu vi um monte de mimimi a esse respeito. Por que não colocaram o Orlando Drummond? O Guilherme Briggs não fez direito o papel? E que não sei o quê. Isso eu tenho que dizer pra quem fez esse tipo de reclamação. Vá tomar no meio do olho de vosso cu. Só isso. Bem isso. Tá? Mas enfim, Mateus. O meu comentário sobre Isaac Bardavi como Fulgor. Ou seja, ele teve pouca atuação por motivos óbvios, mas assim, o que é um dublador extremamente experiente quando pega um papel desse? Puta que pariu, velho. Mas roubou as cenas todas, né? Caralho, cara. Até na parte que... Vou dar um spoiler logo da cena, foda-se. Que o medo da Tila aparece o He-Man no meio do caminho do medo da Tila, né? Aí nessa hora eu até queria que continuasse a voz do Bardavi, que se foda o Glauco Marques, cara. Também que tinha que ser o Glauco Marques, porque era o He-Man que tava ali na cena, não era o Fugô. Mas, cara, eu até queria que continuasse o Bardavi o resto das cenas tudo, até como Tila. Bota o Bardavi na voz da Tila, da Tila Ilusão também. Eu não ia me importar nem um pouco, cara, mas nem um pouquinho. E tu, Matheus, que tal seu Tony Todd no Fugô? Ah, o Tony Todd é um cara que tem que ser respeitado, né? Candyman, o cara... Né, Candyman. Ele tem uma voz poderosa, né? Se tu só não que, respeita assim, um negão de 2 metros e pouco, quem que tu vai respeitar, né? Ele tem uma voz poderosa, mas eu não assisti dublado, né, ainda, mas vou assistir dublado agora, sabendo que é o Bardavi que faz o Fulgor, né? Porque a voz dos dois é completamente diferente. Cara, mas a voz do Fulgor pelo Bardavi, você não ouviu, cara? Você ouviu o esqueleto no live action? Sim, eu lembro. Lembra que a voz dele era mais grave, mais velha, vamos assim dizer? É, ele fazia menos piada, né? Menos piada. Então, é o Fulgor, cara. O Fulgor tá com essa tonalidade de voz, cara. Você não vai ouvir aquele... Porque ele mesmo fala na dublagem, na cena, no episódio... Ah, você é o esqueleto? Não, eu não sou mais ele. Mas eu ainda lembro deste nome. Eu já fui chamado assim. Então, cara, quando ele fala isso, eu falei... Fiquei urso do pica-pau nessa hora. Puta que... Aliás, em toda a história da linha de bonecos do Masters of the Universe, a existência do Scareglow é uma das que provoca mais confusão em todo mundo, né? É, porque ninguém sabe que caralhos é o Scareglow. Ele não foi lançado aqui no Brasil, tá? Esse personagem existiu, mas só na linha de brinquedos mesmo, então ficou por elas. E o Kevin Smith, vou te contar um negócio, deu uma sacada de gênio de transformar o Fulgor no governante de Subternia, tá? Mas isso eu tenho que tirar meu chapéu pro seu Kevin Smith, tá bom? E tu, aliás, Palita, tinha uma... Não, peraí, deixa o Matheus terminar, fala, Matheus. Não, ainda tem uma curiosidade que aumenta ainda mais a confusão. É que na embalagem do boneco, do Scareglow, vinha dizendo que ele é o fantasma do esqueleto. E ele não é, ele é outro personagem totalmente diferente. Mas nessa seara desse desenho, dá-se a entender que é o esqueleto depois de ter caído em Subternia, né? Porque ele se chamou de sombra de um governante que virou o governante das sombras. É, mas não é o esqueleto. Ele sim, não tá falando que... Sim, tá certo. Eu tenho minhas opiniões, mas eu vou esperar chegar o horário certinho. Tá, faz bem. Pois então. É, cara, ainda bem que você me explicou, né, Dimas, esse comentário dele, porque, de fato, pra quem não sabe, igual eu não sabia, eu sou esse falador, parece que ele realmente era o esqueleto mesmo, mas agora que você falou aí, a referência que ele fala que ele foi chamado assim e tudo mais, agora ficou mais claro. Mas enfim, eu achei que... o Bardavi como Fulgor, cara, foi, na minha opinião, já que ele não podia ser o esqueleto, foi o melhor personagem onde ele podia ter botado o Bardavi pra fazer não, a homenagem, cara. É, eu achei muito bom, cara. Inclusive, é assustador ao mesmo tempo que é foda. Nossa, é demais. Mas não, na moral. Muito bom mesmo. E tu, Jota, ficou tão urso do pica-pau quanto eu quando reconheceu o Bardavi no Fulgor? Assim que ele apareceu no episódio 4, eu, claro, né, a gente dá, sabe aquele sorrisão que você foi? Era noite, né, velho, minha mulher tava do lado, eu assistindo no volume baixinho, e quando ele apareceu com aquele vozeirão, parceiro, eu falei assim, caralho, mas aí, né, depois quando ele começa a falar e contextualiza o personagem, aí você consegue separar ele do esqueleto, né, como o menino... Como foi falado, que realmente causa um pouco de confusão, mas no início da fala dele, da atuação do personagem, já dá pra separar. Mas, é tipo assim, você assiste com o canto da boca topando no nariz, né? Porque tá foda, né? Topando nas orelhas, né? Os cantos da não, boca. Não, no nariz, porque dá a volta, mano. Tá, tá. Não, é porque dá a volta. Não, eu dei um berro, cara. Uma outra voz que deu um acalanto, que foi uma coisa que eu também sei que seu Jota, já vou até adiantar a vez dele, que quando ele ouviu também foi lá na porra do grupo do Paranerdia, ah, e foi, gritou sim. Horrores, fez festa, o caralho é quatro, foi o locutor logo no primeiro episódio, que é ninguém mais, ninguém menos... E o senhor José Santana, que era o locutor oficial de tudo quanto era desenho animado da década de 80 e 90, cara. Pensa em um desenho qualquer que tu gostava. Thundercats? Zé era o... Fala! He-Man? Zé Santana era o locutor. She-Ra? Fala! Zé Santana era o locutor. Cara, opa. O cara era a voz padrão de locução da porra dos anos 80 e 90, e graças aos deuses da dublagem que fizeram a boa vontade de colocar o Zé Santana para fazer só aquele trechinho no primeiro episódio, tá bom demais da conta, muito obrigado, dá um cheque pro homem, dobra esse cheque, eu pago o dobro desse cheque para você, não tem problema não, e mereceu, cara, puta que pariu, cara, que locução foda do caralho! Né não, Jota? Aquela locução valeu os 5 episódios, mané. Né? Vamos aproveitar, não que eu não saiba que a opinião dos outros é maravilhosa, mas eu queria mais a opinião do Jota nessa locução, porque quando o Jota ouviu, ele já foi correndo lá na porra do grupo e sentou-lhe o dedo no teclado direto, né? Eu nunca vi uma pessoa tão animada, só eu, quando ouvi também. Mas vamos já começar então agora, logo de cara, com os episódios, né? Episódio número 1, Os Poderes de Grayskull, e falando de novo dessa abertura foda para um caralho do senhor José Santana, que não só já trazendo o Zé Santana já era maravilhoso, mas o fato da abertura emular os bonequinhos do jogo, do He-Man daquela época, cara, porra, foi de fazer meu coraçãozinho ficar tão quentinho, tão gostoso. Tu também teve essa sensação, teve não, Jota? Eu, quando começou, cara, eu falei assim, vamos ver no que é que dá, né? E aí que começou, que o cara começou a falar e aparecer aqueles stop motion lá, aquelas ilustrações estáticas, cara... Meu irmão, pra mim, eu falei assim, eu podia parar depois da abertura, que tava bom, entendeu? Não precisa fazer mais. Mas assim, não, já não, deu, cara, já deu. Abertura, Mestres do Universo, The End, pronto, acabou. Pronto, acabou ali. Cara, que foda, que foda, que muito linda, e linda, velho, linda. E o maluco é que depois eu fui caçar na internet isso, não teve filha da puta que pegou a porra dos bonecos e refez aquela abertura com os bonequinhos? Jura, cara, mano? Tem gente que não tem, vamos dizer, vida, né? Não tem vida pra viver, não, né? Não tem uma louça pra lavar, não tem o caralho de uma louça. Não tem uma roupa pra cortar, lavar. Não, né? Não, o povo não tem mais nada o que fazer, né? Fazer o quê? Mas tudo bem. Ai, ai. O que vocês mais gostaram, assim, do primeiro episódio? Matheus, o que te chamou mais atenção no primeiro episódio? Olha, de todos os episódios, ele é o que é mais parecido com aqueles episódios da série clássica, né? Que é um... E é o que fez, inclusive, a galera chamar essa versão agora de continuação espiritual, né? Né? E que ele tem aquele plano simplesão do esqueleto, eu vou entrar no castelo de Grayskull, né? Todos os episódios eu vou entrar no castelo de Grayskull, fazer o que lá dentro ninguém sabe. A gente sabe por causa de uma das coisas que eu mais gostei, que foi as referências ao reboot de 2002. Porque no original ninguém sabia por que diabos o esqueleto queria entrar em Grayskull. Em 2002, no reboot, isso foi mais explorado, porque lá tem a Orbe do Poder, que os anciões de Eternia criaram para guardar toda a magia da criação, né, do universo, dentro do Castelo de Grayskull, que na realidade é um disfarce para o Salão dos Sábios. Né? Uhum. E isso veio tudo da série de 2002, que para mim ainda é a melhor, apesar dessa ser boa, ser muito boa. Ah, calma, foram só 5 episódios. Deixa eu ver aparecer o resto, que a gente vai empatar as duas. Eu pretendo empatar as duas. Eu espero que as duas empatem. Depois dessa aí eu vou assistir a de 2002, mas vamos lá. Não, a de 2002 era muito boa, cara. É de 2002 que, vamos dizer, tornou canônico o esqueleto ser tio do He-Man. Não, de boas, mas o que eu tô querendo dizer, assim, já trazendo a minha parte do primeiro episódio, a minha favorita, foi a primeira construção da espada do poder do He-Man ser uma chave, como já acontece em várias outras obras. E também a parte de que ela foi dividida em duas e que basicamente uma foi mandada para Preternia e a segunda para Subternia. Gente, acontece que isso é também do lore dos brinquedos, que se você pegar pôsteres antigos dos brinquedos da série do He-Man, o He-Man tá segurando a espada do poder, mas o esqueleto tá segurando uma espada do poder preta. Entendeu? Olha, é a mesma espada, é o mesmo molde, igualzinha, só que preta. Existia esse lore que, na verdade, as duas eram metades da mesma espada e que precisava juntar as duas para fazer a verdadeira espada do poder, vamos assim dizer. Inclusive, nos brinquedos, na espada do He-Man e na espada do esqueleto, elas tinham uma espécie de encaixe de costas uma para outra. Se você juntasse as duas, ela ficava colada, ficava juntinha. Sim, virava um lado era arredondado, o outro lado era liso, que daria para juntar as duas como se fosse num legozinho, entendeu? Isso. Sim. Faz muito sentido, então. Faz. O lore dessa versão do He-Man, ele pega muito de três fontes. Do reboot de 2002, dos brinquedos e da lore dos quadrinhos, né? Não, Matheus? Tem muita coisa dos quadrinhos também nessa porra, né? Como o esqueleto virar o Todo-Poderoso veio direto dos quadrinhos, essa história, não veio? Sim. Inclusive, o ponto mais forte dessa série da Netflix é justamente o world building, né, que eles estão fazendo. Que em 5 episódios eles fizeram mais world building do que na série clássica todinha. Ah, cara, né? Mas a série clássica não foi feita pra ter história, né? A série clássica foi feita pra vender brinquedo, né, maluco? Ah, não tinha história, não tinha continuação na porra da série. Mas mesmo assim foi utilizada como lore, né? Sim, aí que mais tá. Ou menos, a né? História da década de 80, não. Eu vou te dizer por quê. Tem, inclusive, uma coisa que é canônica na década de 80 e foi totalmente ignorada nesse remake. Me deixou muito puto, inclusive, por causa disso. Mas não é nesse episódio ainda que eu vou falar disso, não. É depois. Então vamos lá. Tá bom. Koala, do primeiro episódio, qual a tua cena favorita? Olha, Edmar, eu sou um cara simples. Eu gosto de porrada. Tem porrada pra cacete nesse episódio. Me lembra disso quando eu puder te visitar, tá? Beleza. Mas enfim, uma das cenas que eu mais achei impactante foi o combate, entre aspas, enorme, final do He-Man ali com o esqueleto, né? Com ele sacrifica e tal. Cara, que ele usa a espada finalmente. Ah, filho da mãe, vai roubar minha cena. Cara, aquela cena do esqueleto enfiando a mão num portalzinho e ela filho saindo mãozona, cara. Puta. Ali é lindo. Foda demais, né, cara? Não, isso e o He-Man usando a espada e o esqueleto falando: você finalmente usou essa espada da forma filho certa. Filho de uma mãe, roubou minha cena. Me lembra de novo. Eu joguei essa, porra lá no grupo também, que nem um louco. Pois é, essa caraca, daí, cara, essa daí mas... ele jogou lá no grupo de padrinhos do Anime Sphere que... Sim, isso é verdade. Porra, velho! Cara, mas não tem como, velho. Cara, me desculpa, mas sério, não tem como puxar outra, cara. Do primeiro episódio, falando do primeiro episódio, é foda demais, velho. Nossa, cara, senhora, é muito uma bom. Uma das minhas cenas favoritas do primeiro episódio, que praticamente a minha cena favorita do primeiro episódio começou no minuto número 1 e terminou no 25. Ou seja, o episódio todo. O primeiro episódio ele traz um afago ao ego do fã, cara, porque Sim. ele faz tudo que as outras séries não fizeram, né? Principalmente essa cena da espada aí, que ele dá uma cutucada em tudo que foi feito antes e ainda utiliza a espada como plot, cara. Certo? O comentário do esqueleto, ele diz o seguinte: finalmente você usou essa espada como deveria usar. Certo? É uma cutucada da porra na série dos anos 80. É, né? Que o He-Man usava a porra da espada pra tudo. Menos pra cortar. Menos pra cortar. E aí, no momento seguinte, ele mostra que a espada, na verdade, era uma chave, né? Pro orbe. Puta que pariu, cara. Aquilo foi lindo. Na década de 80, o He-Man usava a porra da espada pra refletir luz, refletir raio, dar porrada com a lateral da espada. Ele pegava a espada pra bater de lado. Pra matar a mão na parede, se fosse o caso. Agora, pra cortar, que é o que o caralho de uma espada faz... Não! Porque desenho pra criança não pode dar mau exemplo. Toma um mau exemplo no meio do teu cu, filha de uma puta! Porra. Mas era os anos 80 assim, mas, cara. Era assim, era por isso que era obrigado ter aquele segmentozinho lá do He-Man te diz como ser uma boa pessoa. Não fala mal das lições do He-Man, não. Não se atreva, na minha presença, falar mal das lições do He-Man. Foi graças a He-Man que eu consegui aprender que se alguém me toca de jeito estranho, eu tenho que procurar o padre. Nós dois. Tu vai ter que procurar o padre? E quando é o padre que te... E quando o padre, é o padre que te toca no lugar estranho? O que você faz? Estranho, cara. Foi o padre. É, pois é. Pois é, aí tem que ver isso aí. Tá bom. Caralho, agora, cara. Mano, na minha cena favorita, cara, é uma das que o pessoal, inclusive, mais zoneava a porra do desenho da década de 80, que é a transformação do He-Man, né? Do Adam pro He-Man. Finalmente. Nossa, que coisa linda. O Adam era um moleque, não vou dizer magro, né? Mas, vamos dizer, adolescente, Brasil. Né? Mas pequenininho, né? Mas Nerd Master, o He-Man de 2002 também era franzino, né? Também. Eu ia falar isso, tá, meu amor? Não me deu tempo ainda, tá, meu? Mas finalmente a gente pode olhar pro Adam e pro He-Man e falar, né, realmente, não dá pra dizer que os dois são a mesma merda, né? Coisa que veio, obrigado Jota por ter deixado eu falar isso antes, coisa que veio da série de 2002, né? Que também lá o He-Man não era só um bronzeamento artificial, como era na década de 80, né? Era o Donald Trump, era o He-Man. Uma coisa, abrindo um parêntese, Nerdmaster, uma coisa que é interessante em relação ao He-Man e às espadas é que nas primeiras lutas do He-Man contra o esqueleto lá na série de 2002, a espada do esqueleto também se divide em duas. E no final da série de 2002, a própria espada do poder se abre, né, como se fosse duas espadas para poder finalizar o plot da série. Uhum. Uhum. Aí, batalha foda para um caralho, né? Entre esqueleto e He-Man. E eu ainda digo mais, entre a Maligna e a Tila, que também foi uma porradaria franca e gratuita, né? Porque Tila me meteu-lhe um pé no peito da Maligna numa determinada hora, que eu não sei como é que sobrou ar no pulmão da Maligna, pelo amor de Deus, né? Depois... Não sobrou, né? Esse é o segredo. Falando esse é o segredo, não sobrou, sei como, né? Eu não sei como ela não cuspiu o pulmão, né? É, por aí. Mas aí, falando em vai... Pera aí, Nerdmaster, uma coisa que, assim, não foi a minha cena favorita, mas é algo que eu gostaria de deixar bem claro, que eu achei muito bom, eles darem um reconhecimento pra Tila por tudo que foi feito, nomeando ela como mentora. Sim, maneiro. Tava na hora também, né? Puta que pariu, né? Agora, chega mais pro final da brincadeira, né? Finalmente a gente descobre por que o esqueleto queria entrar no castelo de Grayskull, porque tinha a porra da Orbe do Poder lá na pirâmide, no porão do castelo de Grayskull. E quando se abriu, graças à espadada que o He-Man deu no meio dos cornos do esqueleto, aparece a porra do Orbe. E o esqueleto senta-lhe o cajado no homem com o intuito de roubar a magia. Porque, na verdade, sem querer, ele era fuder com o universo inteiro, né? Aí a feiticeira para o tempo, né? Ah, é que eu queria te ver, Tila. Mas por que você queria me ver? Porque ela é a tua mãe, sua meba! Ô, essa Tila, vou te contar também. Puta que pariu, cara! Cara, deram leite de burra pra essa mulher tomar? Vai tomar no meu também, cara! Olha, é demais, não percebe pessoa nada, é... caralho! Ou a pessoa é foda, a pessoa é forte e inteligente, cara. Os dois é muito difícil. E você não é nenhum nem outro, tá, né, Cláudio? Tá falando isso tendo forte. Duncan nessa conversa, né? Você tá falando realmente que a pessoa não pode ser forte e inteligente tendo um mentor nesse desenho, né? Ok, tá. Vou continuar a partir daqui, tá? Nerdmaster, qual ela tá falando isso daí? Porque ele não é nenhum nem outro. Também, né? O Jorge é muito engraçado, cara. É muito engraçado você falar assim, até eu ter a espada do poder, eu quero ver esse brincadeira. Aham. Oh. Tá bom, esquece. Mas aí o que acontece? O He-Man, né, então fala pra feiticeira, pô, e se eu absorver os poderes com a magia do Grayskull nesta forma? Aí a Tila, nesta forma? Como assim nesta forma? Porque ele não é o He-Man, ele é o Ada, sua besta quadrada, burra, ignorante, imbecil que não conhece merda nenhuma. Mas aí vai. Então toma-lhe pelos poderes de Grayskull e suga-lhe a porra da energia. Só que a energia para um caralho. O que acontece? Divide a espada em duas. O Adam não aguenta. A transformação reverte, tanto no caso do Adam como no caso do Pacato, que volta a ser o Pacato, né? E aí a Tila olha aquilo e fala... Adam, uau, eu não sabia mesmo, né? Eu não acredito nisso. Ah, mas nesse caso, não, peraí, calma, rapidinho. Nesse caso tem como defender a Tila, porque eles são pessoas completamente diferentes, né? Aqui, né? Se fosse o Anki. É, aqui, nesse, né, caso ele se defende. Ele não era um He-Man de camisa rosa. Puta que pariu, né, cara? Vai tomar no meio do olho do cu, né? Já que, isso aqui, não... já que isso aqui é continuação da década de 80... A gente tem que lembrar que na década de 80 a transformação era a porra de um spray de bronzeamento artificial, né? Cara, se essa é a continuação da década de 80, tem uma pergunta. O que aconteceu com o Adam, né, cara? Que ele surriou, Crack é terrível. Né? Ele parou de ir no dia de braço, foi só um pouquinho no dia de perna, deu churriada, né, fazer o quê, né? Nada, bom, parceiro. Drogas são terríveis. É, né? Essa vida de esse meio de música, né? É um ambiente de droga, né? Fazer o quê? Então, mas eu aí... digo que no que eu digo, uma coisa a esse respeito, desculpa te interromper, Nerdmaster, mas o que eu digo a esse respeito é síndrome de Superman. Né? É. Aí o que acontece? O esqueleto vê também que o Adam é o Adam, né? Um menino, uma criança! Um menino está segurando o poder do universo com as mãos nuas! Que foda, velho, que foda! Este poder é meu! Nossa, mas que viadada que deu o esqueleto agora! Menino do céu, mas tá bom, vai lá! Aí ele pega na mão do Adam, segurando a porra da espada. Entram a retroalimentação do mal, né? Na porra da energia. E explode tudo! Foi tudo pra casa do caralho! Inclusive o Adam! Inclusive o Adam e o esqueleto! Oi! Aí corta a cena, estão na porra do palácio, né? Rei Randor, Rainha Marlena, que aliás vale uma curiosidade, Marlena é terráquea. Caso quem não saiba, sim, uma das coisas mais bizarras e inexplicáveis é que a Marlena é terráquea. É uma astronauta que caiu em Eternia e casou com o rei, por que não? Né? Astronauta da NASA. É a única. mas não é tão. Se você parar pra pensar que ela é a única ali que não é bombada, né, cara? Né? Dá pra ver mesmo. Né? Ai, pô. Mas aí vamos lá. Tá lá o rei Randor sendo comunicado pelo Duncan que o He-Man sucumbiu às forças do mal. Aí o rei ficou consternado. Nossa, Eternia perdeu seu campeão. Que coisa horrível. E aí que Marlena, num show de interpretação, mas por que, mulher? Por que choras, mulher? Tudo bem, ele era nosso salvador, nosso defensor e tudo, mas é só um campeão e daí que ele morreu? Mas era nosso filho, seu filho da puta! Hã? Não, o Adam está bem, né, mentor? Ele está bem, não está? Ah, sabe como é que é, seu rei? É, papo vai, papo vem, né? Mas diante da situação, como manda o figurino, o He-Man era o Adam. O Adam era o He-Man. Mas ele mandou guardar segredo. O He-Man era o Adam e o Adam era o He-Man. E a Tila já se comendo nas calças de ódio, né? Porque ela olha pra porão do corpo, o corpo fica se escondendo no gorrinho, o Pacato faz cara de bunda também, o cacete aguarda. É uma sacanagem, né, cara, com a Tila. Aí, seu filho de uma puta, e você não me contou, mas seu rei, ele pediu pra guardar, você vai guardar segredo na puta que te pariu, seu filho de uma puta, esteja expulso, não quero mais ver a sua cara no caralho desse reino, seu filho da puta, Tila, você que agora é a mentora, expulsa esse filho da puta daqui, ah, só que mais, cansei, joga a coroa pra lá, enfia a mentoria no meio do teu cu também, seu rei. Vocês ficam me mentindo, você mente pro marido, vocês mentem pra mim, todo mundo sabia nesse caralho, essa porra, menos eu, só a corna mesmo nessa merda dessa história, é isso que vocês estão me contando, né? Que eu e a porra desse rei somos dois cornos nessa merda dessa história, né? Ah, sabe que mais? Cansei dessa caralha, quero saber de magia, enfia magia no cu, enfia a mentora no cu, enfia tudo no cu, cansei, tchau e benção, vamos pra puta que eu pariu todo mundo você. E ela foge, ela sai do castelo. E assim, ou seja, em dois minutos, a Tila justificou por que passaram todas essas séries todas sem contar nada pra ela. Foi pra dar um piti desse tamanho, melhor não saber, né? Depois do momento do Nerd Master, a lá desse Gonçalves, né? Mas não foi assim, não. Vai me dizer que sem tudo bem. Eu xinguei muito, ok, tá? Eu concordo com isso. Mas a cena não foi assim? Foi assim. Tirando os palavrões, foi assim mesmo. Cara, o piti da Tila foi assim. Ah, não, então, mas vamos ser sinceros aqui. Alguém pode julgar o pit da Tila? Então, dadas as proporções, sim, teve um ataque de pelanca da Tila ali fudido, mas... Pô, isso daí que você interpretou, Nerdmaster, foi um ataque de pelanca da Tila somado ao vocabulário desse Gonçalves, velho. Eu acho a minha interpretação muito melhor que a da Tila, tá? Desculpa aí, tá? Mas eu vou falar pra vocês, cara, que... Até o rei ficou surpreso com o Piti. Nem ele, que é o pai, ficou desse jeito. Calma aí, Tila. Pera aí, também não é assim. Também não é assim, né, porra? Pera aí. Vamos passar um paninho aqui nessa conversa. Calma aí, minha filha. Entramos no episódio número 2. Isso daí é conversa de corno. Né? Conversa de corno, né? Aí chegamos no episódio número 2. O Cálice, né? Segundo consta nos bastidores, que eu fiquei sabendo isso vendo o documentário After Show do desenho que aparece quando você termina de assistir o quinto episódio, tá? Uma entrevista entre o Kevin Smith e alguns dos caras do elenco, tá? Passam-se 10 anos dessa merda, tá? É por isso que Eternia tá naquela perrengue do caralho, né? Que a magia foi toda pra casa do caralho. Então, a Eternia tá todo definhando. A magia que sustentava o cacete daquele planeta. Então, não tem mais magia, não tem mais planeta, né? Fazer o quê? E aí, a Tila se torna uma lésbica. Ela se torna uma mercenária. A gente vai apanhar na rua depois desse caraca, velho. Cara, ninguém me tira. Foda-se a opinião dos outros, mas ninguém me tira que rola um velcro ali entre a Tila e a Ana. Tá? E a Tila é marombeira, cara? Que isso? A Tila tá muito tomboy nessa parte do desenho, cara. A Tila tá muito macha, cara. Deixa eu falar um negócio que provavelmente vai botar minha cabeça a prêmio, né? Mas ela fez aquele corte de cabelo de feminista raivosa. Morram seu lixo cis, né? Né? Nossa, não fez? Senhora. Não. Falo mais alguma coisa? Não, né? Quando ela chega... Se caso eu aparecer morto, né, vocês já sabem o que aconteceu comigo. Né? No caso, ela mais a Andra vão atrás de uma luva mágica que uma sacerdotisa pediu para ela ir atrás, né? Elas enfrentam o fétido, né? O Stinkor. É a porra de um gambá que só apareceu nos brinquedos, tá? Ele nunca apareceu nem em desenho nenhum e acho que nem nos quadrinhos. Ele era puro bonequinho dos brinquedos, ó. Aí eles conseguem a porra da luva, né? Entrega a luva lá pra sacerdotisa. Oh, obrigado! Como essa luva era cheia da magia, a gente pensava que ela não era a prova de roubo. Ainda bem que vocês roubaram ela de volta pra gente. Ai, que hipócrita do caralho. Mas tudo bem. Não, mas é que você devia depender menos da magia, porque pra encontrar essa luva eu só usei essa traquitana aqui, feita por uma engenheira, esta engenheira, sabe? Essa aqui que eu tô pegando? Então, essa engenheira aqui do lado, né? Claro. Isso, cara. Cara, aí a outra louco. Andra. É, eu sou o cérebro e elas são os músculos, né? Gostosa, né? Muito bem, né? Então tá. Aí entra na conversa tal da magestra. Né? Aí... Ah, se você quiser botar isso na edição, tô bem, então. Aí né? Se apareceu a Magestra, que era uma personagem que era tipo a rainha mágica no reino de Etéria. O reino de Etéria, tá? Do da Shira. Sim, sim. O da Shira. Você era a porra de um personagem da Shira pra fazer uma participação no desenho do He-Man. Valeu, brigadão, vamos continuar daqui. Aí tá lá a Magestra, ah, eu quero que vocês vão atrás de um cálice. Ah, que é um cálice mágico da puta que... Não, não, é só um cálice de um amigo que morreu, um amigo muito querido. E se vocês forem atrás desse cálice, eu pago o triplo dessa saquinha de pedrinha aqui pra você. Ah, o triplo dessa saquinha de pedrinha? Então, onde é que é pra buscar? Na montanha da serpente. Oi? Na onde? Na montanha da na serpente. Na montanha da serpente. Ah, você quer que a gente vá no caralho do antro do esqueleto pra ir buscar a porra do cálice? Só a Andra, amigo. Né, falando do tipo, nem, ela já ia mandar um nem fudendo, né, pra Magesta, mas aí a Tila, legal, vamos lá, daqui 3 dias a gente volta. Ui! É, daqui 3 dias a gente volta, bora, vamos lá, vamos pegar rapidinho. Ah, tá, se ela tá falando, né? Se a gente conseguir voltar, a gente volta, né? Então vambora, então vamos lá. Aí, uma coisa que acontece muito, que vai acontecer agora, principalmente desse episódio em diante, é derem uns flashbacks de vez em quando da época que o He-Man era vivo, né? Aparece um flashback da Tila enfrentando o Largartauro, mais o He-Man na porta da Montanha da Serpente, que ela sabe que tem a porra de uma armadilha ali, né? Aí eles chegam na montanha. A montanha agora tá toda tecnológica, com tranca eletrônica na porra da porta, tal coisa. Aí, ó, isso aí é novidade, não conhecia não, né? Ah, mas e aí, como é que a gente entra aqui? Bate o negócio no chão, abre aquela portinhola da armadilha, vamos cavar, tem duas cavadinhas aqui, vamos cavar o leito de uma montanha, coisa fácil, ó. É assim, né? Não. Só deve ter uns 500 metros de terra embaixo de uma montanha. Que elas cavaram tanto em tão pouco tempo, né? Não, pois é, né? Cara. Essa é a hora, cara, do foda-se, cara. Esse primeiro episódio, ele tem uma referência bem legal à série de 2002, né? Que é quando... Sabe aquele personagem que tem pessoas que escutam, o Mecanec? Mecanec. Pois é. É, ele é enganado pelo mago, né, para ir buscar um amuleto, né, numa montanha, sei lá onde. E aí, quando o Mecanec recupera o amuleto, né, o cara se transforma e fala assim: olha aqui, ó, safado, eu sou muito foda com esse amuleto. É uma referência muito legal, cara. Eu percebi assim, quando eu tava vendo de 2002 aqui, eu falei assim: olha aí, cara, de onde tiraram. Mas aí Tila e Andra entram na montanha da SCP depois de ter cavado. E depois que elas estão lá dentro, elas não estão nem pinha, a roupa não tem nem um pingo de terra na roupa delas, né? Parabéns pela continuidade. Muito bom, roteirista. Não, tá limpinha, que elas foram tomar banho depois que entraram na Montanha da Serpente. Acharam lá o banheiro público, né? No mínimo, né? Aí beleza, estão lá pra dentro. Não, cara, eu vou ser sincero. E lá dentro tá uma putaria, porque o caralho do Triclops transformou a Montanha da Serpente na Universal do Reino do Computador. Exato. Ele, o cabeção. Pegou só os capanga tecnológico do esqueleto, né? Que é ele, o Triclopes, o porra do Mandíbula. HQ Master? Eu não sei com quem que ele tá falando. Não, nessa cena. Tu não se lembrou do Novos Mutantes, não? Do que tinha o vírus tecnológico lá, o tecnovírus? Isso, o vírus tecnológico. Com certeza tinha, que era o da Falange, né? Não é a Falange, puta, né? Que pariu, cara. O Arlok, né? Aquele olho saltado, aquela transformação de carne em mecanismo, cara, muito legal. Com sim, certeza, ué, cara. Ué, bom, acabou... Aí... Pera aí, o Nerdmaster, acabou a fonte do dinheiro que era o esqueleto, eles resolveram fazer a sua própria religião. Com... Nossa! Eles, né? Eles resolveram fazer sua própria religião com jogos e prostitutas. Só que sem jogos e prostitutas. Sem jogos. Exato. Mas aí, se tivesse jogos e prostitutas, eu entrava nessa religião. É, eu acho legal que eles mostram que acabou a magia, né, no universo, então todo mundo correu pro outro lado, que foi a tecnologia, mas ficou completamente desequilibrado as coisas, né? A tecnologia dessa religião do Triclops aí não tem a menor chance de salvar o planeta. Eu acho que eles não estão querendo salvar o planeta, não, chefe. Como é que o planeta se foda? Tipo assim, é um desequilíbrio tão grande. Só o Triclops montando um exército pra ele, né? Esse negócio não é magia, é tecnologia. Eu só pensei que ele ia adorar a TechPix, velho. Nossa senhora, imagina. As iogurteiras top term. Uma curiosidade. Aí, eu tava dançando pra ele. Né? Abshaker, né? Aquela porra do que não é magia, é tecnologia. Não, pois nessa hora do que aquele cara fala que não tem magia, tem tecnologia, eu vi muita feiticeira rebolando ali na porra do palco com o caralho do Triclops. Mas isso foi a minha mente podre viajando na maionese, né? Mas aí tá, além do Triclops, tá o Mandíbula, que é outro tecnológico também da gangue do esqueleto, tá o Lagartaurus transformado num ciborgue, beleza, então tá lá o porquê. Agora, quem é aquela porra daquele robô que explode ali? Eu não conheço aquele personagem. Alguém sabe que personagem era esse? Isso eu posso responder. Responda, por favor, Matheus. Aquele robô é um brinquedo que também só apareceu em forma de brinquedo e não apareceu em nenhuma outra série, chamado Blast Attack. E eu tive o boneco. Eu tinha esse brinquedo. Ele é um robô bizarríssimo, né, na forma de brinquedo dele, que é, ele tem duas metades, né, você junta ela no meio, coloca tipo uma chavezinha na costa dele, né, e aí quando você coloca ele no meio dos outros bonecos, tipo cercado por outros bonecos, aperta essa chave, ele se divide em dois de uma forma meio explosiva assim e derruba os outros que estão ao redor dele. Nossa, que legal. Também outro, né, que é o nome já tá falando tudo, né? Ah, como é que é teu nome? Blast Attack. Como é que se ataca? Blast Attack. I attack by blasting. I attack by blasting. By blasting myself. Ai, mamãe, tá bom. Obrigado, Matheus. Eu juro que eu não sabia que caralhos era aquele robô. Mas muito obrigado. Eu fiquei incrivelmente surpreso de terem colocado esse robô na série. Porque ele foi um dos últimos bonecos a ser lançado quando a série já estava no final, assim, a série de boneco, né? Tipo 1987-8. E quase não apareceu nas prateleiras pro pessoal comprar. Né? Cara, a botaram minha... o caralho do Stinkor, maluco. Se botar o Stinkor, botam qualquer merda. Botaram o Clamp Champ, que era aquela porra daquele cara que tinha uma garra no primeiro episódio. Nossa, tava senhora. O Fisto, a Tila e esse maluco negão com a garra. É o Clamp Champ, que era um cara que também só tinha na porra dos brinquedos. Não tinha mais lugar nenhum. E era o único brinquedo de negro. E ele era negro já no brinquedo mesmo. Não. Era o Senhor Redundância. Senhor Redundância, né? Muito bem. Não, mas todo mundo... Não, Jota, venhamos e convenhamos que não tem um filho da puta nessa porra desse desenho que o nome não seja redundante. Mandíbula, é? O cara tem a porra de uma mandíbula. Oh, cara, mesmo. Triclops tem três olhos. Oh, meu Deus! Mecanec, o pescoço é mecânico. Uau! Fisto, cara, esse o cara tem a porra de uma mão grandona. Uau! Ariete, o filho da puta pula e se bate de cabeça nas coisas. Ah, não é demais, não é demais. Mas olha só, você tem que entender uma coisa, cara. O único diferente ali é o esqueleto. Ah, não, pera, o esqueleto também é o esqueleto. Esquece. Não, é sério que ele me interrompeu pra isso? É sério, né? Não, ó, até mesmo o próprio He-Man. Você tem o He, que é o Adam, e o Man, que é o He-Man. Tá vendo? Ele homem. Muito bem. Então vamos lá. Cara, eu vou achar. Como vem a Tila e a Andra, obviamente que ganham desse bando de personagem coadjuvante irrelevante, né? Pegam na porra do cálice, vão-se embora pra encontrar a Magestra, entregam o cálice pra Magestra, a Magestra. Querem continuar a brincadeira? Oi, como é que é? Que tal levar essa porra desse cálice que eu falei que não é mágico? Para o lugar mais mágico de Eterna, o Castelo de Grayskull. Oi? Mas o Castelo de Grayskull não deixou de existir? Ah, deixou, mas eu pago o triplo daquilo que eu paguei antes para vocês. Ah, é? Então tá, vamos lá. Não estou fazendo nada mesmo, é terça-feira, são 2 da tarde, estou sem nada para fazer. Então vamos lá no Castelo de Grayskull, bora lá. Aí igual chega na porra do Castelo de Grayskull, que não é mais o Castelo de Grayskull, é a porra do Castelo do Saber, né? O Salão do Saber, porque o Castelo de Grayskull era uma ilusão. Aí a Andra até fala, ué, mas o Castelo de Grayskull não tinha que ter uma caveira? E tinha, só que você não tava aqui na época, minha filha. Então ignorem e entra nessa merda. Aí tá lá a feiticeira fazendo força... Só que não é pra cagar, é pra segurar a brasinha lá da última magia de Grayskull, que tá lá na última magia, numa porra de uma centelinha mequetrefe nas mãos da feiticeira. Aí chega lá a Magestra, né, falando, nossa, mas tu era tão bonita, agora tá esse maracujá de gaveta, né, minha filha? Uma puta que pariu, 10 anos te comeram a alma, hein, minha filha? Que merda, hein? Aí a Tila, tá bom, maligna, para com a putaria, mostra que é você e foda-se. Você descobriu que era eu, como se ninguém soubesse. Né? Somente aqui no Brasil que nem trocaram a dubladora, era a mesma voz. Então você descobriu que era eu, e sim, eu estou aqui, e pegou a porra daquela cabeça de bode do cajado do esqueleto, enfiou com tudo na porra da brasinha da feiticeira. A feiticeira, nossa, ela tá machucando a feiticeira, matem a bruxa, e taca ali o pau na porra da feiticeira, e quem para? Guilherme Brilhão, eu digo, Pacato! Pacato! Pega a porra da vareta da Tila no ar e fala, Pacato, que porra é essa? Tu me pediu por quê? Desculpa, Tila, agora eu tenho que parar com essa putaria dessas brigas. Eu não sei se é imitar, desculpa. Eu tô vendo que você não sabe. A voz do Brins imitando o Drummond eu não sei fazer, não adianta, desculpa. Ah, pois é. Não sei, eu admito que eu não sei. Quando eu não sei, eu digo que eu não sei. Pronto. Aí, beleza. Ah, mas ela tá machucando. Não, mas quem mandou essa porra aqui fui eu. A feiticeira falando, não, quem mandou vir ela aqui fui eu. Eu pedi pra ela vir, então ela tá fazendo o que eu pedia. Ah, é, eu tô fortalecendo a chama com o que sobrou de magia na cabeça de bode do esqueleto. Então agora essa magia tá boa, legal, essa magia tá mais fortinha. Então, o que é que eu vou fazer com essa porra dessa magia? Toma magia pra você, maligna. Vai atrás da porra das espadas. Aí tu vai dar a magia pra mim? Vou, toma. É, bota a magia pra você. Agora eu quero você vá atrás da porra das espadas. Como assim da porra das espadas? A espada morreu, a espada já era. Não, a espada já era, não, filha. Ela dividiu em duas, ela virou brinquedo, entendeu? Ficou uma na mão do esqueleto, outra na mão do He-Man. Aí a que ficou na mão do He-Man foi pra Peternia, que é o Valhalla daqui da porra desse planeta. E a que tava na mão do esqueleto foi pra Subternia, que é o inferno. Então a gente vai ter que enfrentar agora o céu e o inferno, diz a Andra. Sim, a gente vai ter que enfrentar o céu e o inferno, minha filha, se quiser. Se não quiser, tu fica aí. Então vai se fuder. Aí, de novo, outro ataque de piti de pelanca da porra da Tila, né? Ah, não, vocês estão de sacanagem. Eu tô me descarrelando toda há 10 anos por causa dessa merda, dessa história da magia, e vocês querem que eu salve a magia de novo? Ah, fia a magia no meio do olho do cu de vocês tudo. Senta, bota, senta em cima e fica feliz. Caralho, com essa porra dessa Eita. Magia. Aí chega o Palestrinha, né, Matheus? Chega o Pacato Palestrinha. Cara, e o Pacato nossa. Palestrinha, na voz do Driggs, ficou uma grafinha, cara. Ficou muito bom mesmo, cara. Aí uma tá grafinha. Lá o... Tá o Palestrinha explicando pra Tila que o Ada não deu o segredo pra ela, mas ele deu outra coisa, entenda você como quiser. Né? Ô, louco. Casa, né? Cara, eu vi o Pacato falando, eu vi a hora que ele ia terminar a frase, ele falando assim, ó, você pode ficar sentado aí sem fazer nada, ou você pode se levantar e virar uma vingadora. Tipo, o Gavião Arqueiro falou. Nossa, o mesmo discursinho, né, cara? É o mesmo discursinho. Aí, beleza, a Tila se convenceu com o discurso do Palestrinha, que, porra, foi bom o discurso do Palestrinha, né? Ele começa a dizer, sabe quem foi que me deu? O apelido de Pacato foi você, filha da puta. Então eu tô com medo de ser chamado assim. Então agora você tá me devendo. Então agora você vai fazer o que eu tô mandando, porra. Mais uma evidência de que a série de 2002 é superior é que o Pacato não fala. Ah, isso é verdade. Sacanagem. Mas vamos lá. Aí eles decidem, né, que vão se juntar. Porque a maligna não ia deixar as crianças ganhar notoriedade em cima dela, né? Então, beleza, deixa lá as crianças. Aí eles decidem que já que tem que reforjar o caralho da espada, vamos atrás do único homem que é capaz de fazer isso. Aí aparece o Duncan na porta da casa dele, naquela cara barbuda que puta que pariu. O homem já tinha respeito com a bigoda. Aquela barba, nossa senhora, até dava pra ele, meu Deus do céu. Que isso? Não, eu podia também, que homem, né? Quando ele aparece, podia tocar um Johnny Cash de fundo, né, cara? Mas aí, termina agora, vamos pro episódio 3, O Homem Mais Perigoso de Eterno, né? É aí justamente começa, esta pessoa. Né? Começa aquela... passeio no campo, né, que tá a Tila, a Andra e a Malegna passeando no bosque, indo atrás de onde tá o Duncan, né, enquanto e elas lobo começam vem... a trocar farpa, né, começa a trocar historinha, né, ah, você era mal amada, porque você não reconhecia que o He-Man queria você também, ah, é, e você que tinha esqueleto no armário, é, mas eu também não era a única que não era reconhecida, mas é uma farpinha trocada, né, que nem... como tudo que todo mundo gosta, né? Nessa historinha das papinhas trocadas, né? Aí aparece a galera indo atrás da última fonte de água encantada de Eternia. Aí tem aquela, como é que se diz? Aquela fila do SUS, né? Indo atrás, né? O Duncan, que a gente ainda não sabe que é o Duncan, mas todo mundo sabe que é a porra do Duncan, porque o homem é o único marombado na porra da fila, né? O único marombado no caralho da fila só pode ser o Duncan, pelo amor de Deus, né? Então tá lá o Duncan catando o copinho de água encantada pra ele, fechou o copinho, aí vai um velhinho, também pega lá o copinho, aquela torneirinha boa, né? Porque em 10, 15 segundos o cara encheu a porra do copo todo, né? Então não sei por que a água galera é reclamou. Não, não sei, sinceramente, não sei porque a galera reclamou, porque o velhinho sem querer tropeçou e jogou fora a água. Porra, mas se em 10, 15 segundos eles enchem um copo, qual o problema do coelhinho ter desperdiçado a água dele, cara? Ah, pro inferno, pô, reclamão. Água da bica. Sonarista, filha da puta, porra. Caralho, você sabe reclamar. Ah, antivac do caralho, porra, chato da porra, terraplanista, filha da puta, porra. Mas aí, beleza, os caras iam atacar o velhinho trupiqueiro, né, que largou a porra do copinho de água sagrada, e aí o Duncan se meteu na conversa, falou, parou, vai enfrentar o velhinho não, vá se fuder, vá ser terraplanista na puta que os pariu, vá encher o saco de outro, né, aí, né, papo vai, papo vem, vem a galera falando de terraplanista, né, falando de cientologia, lá vem a galera da porra do Triclops de novo, né? Ah, Triclops, vai lá. Magia tá morta! Morte aos hereges que acreditam na magia! E o caralho a quatro! Aí, beleza, vão atacar o caralho da fonte também da água sagrada lá. E aí aparece Tila, Andra e Malegna pra impedir o Triclops de fazer essa putaria. Sinceramente, eu não entendi por que elas se meteram, porque a história dela não era com eles, mas... Foda-se, não, também. Porque sim, né? Porque não? Porque sim. Aí... Elas são heróis. Não, elas são heroínas, seu retardado. Você não sabe como julgar gênero também, né? Com aquele visual da Tila. Uma puta. Tudo bem que a Tila, até a gente pode dizer que ela é um herói. Né? Nossa, mas não é que... nesse caso. Né? Olha, o Belo gosta. Eu não vou passar vivo dessa semana. Mano, se tivermos... Qualquer coisa me processa. Se fuder, gente chata. Vai tomar no cu. Aí, legal. Tá, papo vai, papo vem. O Duncan se mete na putaria. Eles ganham a briga. Aí a Tila, nossa, você pro velho marombado até que bate bem, hein? Parabéns, quem é você? Sou eu. Oh, Chapolin Colorado. Não, é o Duncan. Oh, é você, Duncan. Ai, meu Deus. Mas, cara, eu não tenho nada contra, porque, afinal de contas, é até dentro do lore do personagem e tal e coisa, mas aquela porra dele se ajoelhar pra Tila, meu sol, minha lua, me perdoa, eu juro que eu vou mudar, eu não vou mais mentir pra você e tal e coisa. Ah, cara, precisava fazer essa lacraçãozinha? Não, né? Precisava, a gente viu o xilique que a Tila deu. Tem que ficar facando o ego dessa garota. Senão é xilique o tempo todo. Ai, neném, vai, egocêntrico do caralho. O mentor passou esse tempo todinho, cara, se culpando, né, por tudo aquilo lá. Ele sempre se sentiu responsável. É compreensível que ele. Mas venhamos e convenhamos que a Tila, nessa brincadeira, tá muito pau no cu, não tá? Que ela podia ver o Duncan se curvando pra ela e falar, não, pai, não precisa, eu te perdoo. Já podia ter falado no te perdoo logo de cara, né? Mas não, ficou de pau no cuzice até o final do episódio, né? Mas tá. Ela queria que todo mundo visse, olha como eu sou fodona. Deadmaster, de nós novo. Nós vamos chegar à conclusão que a Tila é tóxica, cara. É, por aí. Deadmaster, Deadmaster, de novo, é papo de corno. É por aí. Aí na casa do Duncan, a gente vê que por que, que o Duncan precisava de um copo de água sagrada, né? É porque o corpo tava que era o pó da rabiola, né? O bichinho já era magro, agora ficou, ó, um etíope, né? Agora a gente sabe por que a gente não enxerga a cara dele dentro do gorro, é porque ele tá mais morrido, tá mais churriado ali, indo lá pra dentro, né? Da roupinha dele, né? Ah, então o corpo tá quase morrendo, porque a magia tá acabando e os trolanos se nutrem de magia, por favor, dá licença. Tá no lore da história do desenho desde antigamente. Os trolanos são seres puramente mágicos, então tem a ver, se a magia de Eterna tá acabando, ele tinha que estar doente mesmo, ok? E porra, vou te contar um negócio, parabéns seu Mário Jorge, que fez uma voz de quem tá fudido. Perfeita, cara. Eu senti uma pena do corpo nessa hora. Ou, principalmente na hora que ele fala do Adam, né? Que o Adam morreu, tal coisa, e começa a chorar. Nossa, maluco. E, cara, eu vou te dizer que a relação do corpo ali com o mentor vivendo isolado, junto com o robô que também tá ali, né? Dependendo dele ali. Me lembrou muito o filme do Bodo mesmo, cara. O sim, cuidando com, Xavier cuidando do Xavier, tal, sim. E com a esposa dele lá, né? Sim, muito, lembra muito. Aí aparece o Roboto, né? Que a gente descobre que é o filho que o Duncan fez pra ele mesmo, com as memórias dele, né? Aí, como o Tila foi atrás do Duncan pra que ele viesse com ela no Subternia, catar a espada pra reforjar a espada do poder, né? E o Duncan, num primeiro momento, falou que não. Não, que não, tô aqui não. Tô querendo ficar por aqui com a minha família. Quem porra de família? Família sou eu, que sou tua filha. Aí o robô, não, mas você não é só a família dele, não. Família é a filha adotiva. Família é o filho que ele criou pra ele mesmo. Família é até a porra do duendezinho de outra dimensão. Então família é aquela que a gente escolhe, né? Então tá bom, tá? Família é aquela que a gente escolhe. Aí beleza, como a porra do robô, né? Como a porra do Roboto tem as memórias do Duncan, porque foi o Duncan que criou ele através das sinapses neurais dele mesmo, né? Então, beleza, vamos levar o Roboto no lugar que o Roboto se prontificou. Não, vou eu no lugar pra ir lá forjar a espada. Mas por que tu vai? É porque eu tenho tuas memórias, eu sei fazer isso também. Ah, mas você é maluco? Então nós dois somos malucos, meu filho, porque eu ia fazer a mesma coisa que você queria fazer. Vai que tu não queria também. Ah, é, também eu queria. É, então tá bom. Então eu vou também. Já que vai todo mundo, vai gorpo, vai fudido mesmo, vai lá, vai lá, vamos lá. Então não, bora. Ah, agora eu quero mais não, diz a Tila. Não, quero mais não. Como assim quero mais não? Que história é essa? Que porra é essa? Não, agora que eu tenho o Roboto, que é muito mais prático pra levar, que não vai ficar me enchendo o saco, então eu vou levar o Roboto, o gorpo também, porque, foda-se, né? A minha caridade do dia, levar esse caralho desse bicho daí, que tá mais fudido que não sei o quê. Mas vamos lá, vamos levar o gorpo também. E tu vai pra Gresco. Mas vou pra Gresco fazer o quê, porra? Cuidar da feiticeira. Tua puta tá lá, tá doente, tá morrendo. Ah, ela tá lá doendo. Ah, então vou lá cuidar dela, porra. Sei lá, né? De repente rola um agradinho, né? Vamos cuidar dela, né? Direitinho. Ah, a Duncan pegava a feiticeira, cara. Não vim não, com essa, não. Pra mim, sempre foi. A Duncan pegava a feiticeira. Quero que se foda, não. Né? Se não foi assim, já passou a ser agora. Tá? Cara, aí você vai magoar o Duncan mesmo. Tá. Porra. Aí você querendo pegar a feiticeira, você vai magoar o HQMen, né? Não, cara, porque isso aí era na infância, agora já passou. Então tá bom. Aí eles estão indo pelo Mar de Cristal pra ir até os portões de Subternia. Rola mais uma flashbackzinho maroto, né? Com o He-Man e companhia enfrentando o Aquático pela primeira vez, tal e coisa, legal. Aí eles estão lá no Mar de Cristal, mais uma vez uma ceninha de alfinetada entre a Malegna e a Tila, você não parava de falar do He-Man, tu que não parava de falar do esqueleto. Tá, ok, checkmate, eu concordo contigo, beleza. Tá. Aí eles são atacados de novo pelo Aquático. Oh. Aí chega Aquático, começa a fazer e acontecer com o caralho do povo lá no barco, mas ele não contava com Duncan vindo todo equipado na sua armadura 5.0 com torpedo e míssil pra tudo quanto é lado. E foda-se todo mundo! Atualizar o Windows. Não, caralho, o Duncan atualizaram essa, o William. O pistola, maluco, tá? Atualizaram já o Windows era aí. Foda. E você vai repetir essa piada do atualizar o Windows mais quantas vezes? Só pra saber. Mas, porque eu já só contei mais quatro. Quanto... Não, eu já contei só... quatro. Eu só quero saber quantas mais tu vai botar. Até você alguém não notar, que você eu tô acabou de fazer. Pra essa piada do atualizando o Windows, né? Você acabou de notar, então pronto, pra mim já chega. Não, criança quando quer atenção é foda, né? A gente tá, o que tu quer, bebê? É bonito, tá atualizando o Windows, Caralho. Mas vai lá, chega o Duncan, detona todo mundo quase que sozinho, né? O Aquático é derrotado. A Malegna ameaça fazer ele peixe assado se ele não levar a galera para os portais de Subternia. Então o Aquático leva a galera para os portais de Subternia. Legal, detona. Lá, larga o linguado aí, que se foda esse peixe. Aí, legal. Ah, o mar não esquece. O Aquático também. Foda-se. Nunca mais vai aparecer no cara da série. Então, não é que tu se foda. É. Chegam lá no portão. Tão a simpática... estátua sem cabeça ali. Aí o que a Malegna olha para aquilo e pensa? Eu estou na frente de uma estátua sem cabeça e aqui na minha sacolinha eu tenho uma cabeça sem estátua. Oh! Será que eu posso pôr essa cabeça de bode nessa porra dessa estátua? Não, não, bora. Encaixou ali, encaixou. Dá palmas pra ela, né? Que ela acertou, botou a cabeça do bode no portão do inferno. É um bom lugar pra botar a cabeça de bode. É no portão do inferno, né? Aí o troço tá muito tempo sem receber aquela cabeça, então demorou um pouquinho, tem que esperar a máquina esquentar, né? Porra, tem que esperar o Windows reiniciar, que ele acabou de ser atualizado, segundo o seu Jorge, né? Então, né? O que é que acontece? Aí abre-se os portões de Subternia, tal coisa, e a galera vai lá pra dentro de Subternia. Aí tá a parte que até nesse momento eu não tava entendendo. Que é pra que caralhos que a porra da maligna quis pegar a cabeça de bode de volta. Aí tá, beleza, ela pegou a cabeça de bode de volta, jogou na sacola, desceu e a porra do portão desceu de volta. Aí beleza, aí eu pensei, caralho, como é que eles vão voltar? Ah, foda-se, né? Eles vão arrumar um jeito, né? Então tá, aí desce o portão de Subternia e acabou-se o terceiro episódio. Então vamos agora... Ô, Nerdmaster, temos um comentário aqui do Mário Garcia falando que Portões da Morte, para os íntimos, é má só. É má? É, má. Maligna. Manda o cara tomar no cu dele. Não é má. Ah, o Mário Garcia, o Orion? É, manda tomar no cu. Então, Orion, vai tomar no meio do cu. Tá pedindo do Wallace. Já tá atrapalhando. Tá bom, vamos lá. Isso deve ser piada interna da HunterCast, então não tô nem aí. Ah, só, então, não, é dele, não, pior que não é. É ele. Tá bom, chega. Aí chegamos no episódio 4, A Terra dos Mortos. Um dos melhores episódios. E eu, é nesse episódio que eu tenho a parte que me irritou. Calma que a gente vai chegar lá. O grupo chega em Subternia e no que eles chegam, o Gorpo já canta uma historinha de Niná que Subternia, meu bem, o teu dinheiro vale nada. O que você tem que pagar é com o seu medo do além. Peraí, Subternia é o Brasil? É por aí. Jesus. Olha aqui, o comparativo é válido, tá? Até que o comparativo é válido, tá? Então, beleza. Quem governa é o mesmo, né, cara? A galera mal bem começa a ouvir uma voz do além dizendo... E um vento sinistro começa a rolar, mas o mago é implacável. Não, peraí, é outro desenho. Aí começa a galera a sumir, né? A Tila olha pra trás, some todo mundo, né? Aí cada um ganhou o seu pesadelo particular. O Gorpo e a Malegna caem numa ilusão de trola, a dimensão natal do Gorpo, enquanto que a Andra, o Roboto e o Homem-Fera caem num desfiladeiro, tal coisa, e eles enfrentam Homens-Fera, né? Que seriam os Feras das Sombras. Feras das Sombras. Cegos de Fogo. Que né? Eles aparecem no desenho, inclusive, original. Sim, Fera das Sombras era aquele monstro genérico do desenho, sim. Aí o que acontece? Já a Tila enfrenta nada mais, nada menos que Fulgor! E aí que os nerds vão à loucura com o seu Isaac Vardavi fazendo e acontecendo, cantando e dançando! Oi! Maoi! Para nossa alegria! Para nossa alegria! E eu é sabia. Nessa hora que o Scary Glow, né, o Fulgor, fala pra Tila, tu é colecionadora, minha filha? Eu também. Então vamos fazer uma troca? Você quer a espada, né? Eu te dou a espada se você me der o seu maior medo. Aquele medo que te faz molhar a cama de noite. Caralho, velho. Aí, olha só, no, da ilusão da maligna com o Gorpo está justamente aí o ponto, o único ponto que me emputeceu na trama inteira desses 5 episódios do Mestre Nevermore. Eu tava comprando tudo até aqui, tá? Mas aí vem a porra do Gorpo em trola dizer que em trola ele já não sabia fazer mágica. Caralho, trola é o mundo invertido, é a terra do contrário. Quando o Gorpo aqui na Eternia era o bufão, era o mago que não fazia nada direito, em trola ele era o Marquimago, ele era a porra do mestre supremo da magia. Isso estava no desenho de 80. Porra! Né? Isso aí foi o erro de pesquisa do Kevin Smith, porque realmente isso é verdade. No desenho original, em trola, o Goku era super competente. E por causa dele ter ido pra Eternia, a magia funciona de outro jeito lá, ele virou um bufão, né? Ele só ficou escroto quando ele foi pra Eternia. É, porque é a brincadeira que em trola é tudo ao contrário. Que em trola as árvores são de cabeça pra baixo, os peixes voam, os pássaros nadam, entendeu? Tanto que tem até uma menção a isso, porque o ninho de um passarinho é no chão, em vez de ser na porra da árvore, entendeu? Né? Então, mas a ideia que não. Trola é o contrário. Ah, não ser, eu acho que, eles... que o Gorpo esse tempo todo estivesse mentindo. Não, mas aí é isso que eu falei, que o desenho de 80 foi ignorado na trama desse remake. Dizer que ele é continuação do desenho de 80 não é uma boa descrição para essa porra, porque o lore desse desenho pega 3 fontes: os brinquedos, os quadrinhos e o remake de 2002. O de 80 foi ignorado, porque ignorarem que a porra do Gorpo em trola era um puta de um feiticeiro foi a única coisa que me deixou puto no caralho desse episódio. Mas no remake de 2002 eu não vi muita exploração desse passado do Gorpo, não, viu? É. Não teve. Agora, a gente tem que fazer uma pequena pausa para discutir algumas mudanças que foram sofridas ao longo da franquia, né? Porque se essas mudanças agora são surpreendentes, mais surpreendente é quando o conceito original do He-Man, para os quadrinhos que vinham junto com os bonecos, não existia nem Príncipe Adam. O He-Man era um cara, era um bárbaro andarilho que nem o Conan. Né? A única coisa que a feiticeira dava para ele é aquele colete com que antes era uma cruz, agora é um H que ele usa no peito, e as armas. Cruz não. Não. Cruz não. Fala direito. Cruz de Malta. Nossa. Símbolo do Vasco. Símbolo do Vasco. Não, por favor. Símbolo do Vasco. Não, por favor. Você sabe por quê? Você sabe por quê que tiraram, né? Trocaram na animação, né? Porque o Vasco só faz perder. O processor. Não, é porque era um símbolo nazista, mas... Ah, a Cruz de Malta era um símbolo... Sim, a Cruz de Malta era um símbolo da SS, porra. Era o símbolo da polícia nazista, caralho. Agora... Só pra contextualizar, eu prefiro o símbolo dos quadrinhos, viu? Eu acho mais bacana. Sim, com certeza. Ah, okay. Vamos lá. Bom, uma coisa que antes de continuar, uma coisa que eu quero contextualizar, uma coisa que eu pensei a ponto que é nesse episódio que me veio isso à mente, o HQ-Man falou agora há pouco que o Fulgor era o fantasma do esqueleto. E aí, se a gente levar em consideração o que vai ser visto no próximo episódio, a gente vai ver de quem o Adam toma a imagem quando se transforma em He-Man. Ah, é. Sim. Então, é verdade. Então, por que não o esqueleto, quando se tornou esqueleto, não assumiu a imagem do Fulgor? Sim, tudo bem. Mas aí o que acontece? É nessa historinha ainda do Gorpo com a Malegna, porque essa parte foi a que mais me irritou, por isso é que eu mais estou falando dela, tá? Essa quererem explicar o porquê que o nome do Gorpo em inglês é Orco, né? Porque é de Oracle, porque os pais do Orco queriam dar o nome dele de Oracle, porque ele queria, era para ele ser grande, ser poderoso, tal coisa. Aí que eu falei, caralho, ele era... Porra, respeita o lore do desenho, filhas de uma puta! Ah, foda-se. Não, eu sempre fui ruim. Os trolanos têm facilidade pra aprender magia, mas eu nunca aprendi direito. Né, né, é demais. Cara, isso me tirou, isso me tirou foi do episódio. A aparência do orco, né, velho? O que foi, isso Jota? Me tirou. Fala, Jota. Uma coisa muito foda também foi a aparência do orco, né? Que ficou muito melhor do que todos, né? Sim, a aparência ficou muito boa. Ned Master. A Tila começa a enfrentar o Scary Glow, né? Começa a enfrentar o Fulgor. Fala, Matheus. Não, eu só ia dizer que tanto nessa parte quanto você foram trollados. Puta. Já sabe, né, Jorge? Já sabe, né? Já sei. Tá pronto, já sabe, não precisa né? nem tá dizer, pronto. Eu vou cortar essa piadola horrível. Não, corta não! Não! Eu não só não quero que corte, como eu quero que bote a praça! Quem mané cortar? Cortar? Quem te ouse? Tu não ouse que eu pego e edito de novo. Ainda boto em slow motion. Não faça isso não. Mas tem uma pior. E a luz tem que glorificar pra ela ficar pior. Nessa parte aí que tu tá falando do Gorpo explicando o nome dele, tem uma ainda pior, cara. Né, que funciona muito bem pra gente em português. Porque em inglês, né, o nome da maligna é Evil Lim. Né? E aí ele diz assim: ah, mas você não tinha esse nome de Evil, né, no começo. Não, eu botei depois, né? O Evil Lim. Meu nome é só Lim, né? Em português, o nome dela é Maligna. Ela colocou Má. O nome dela é Ligna. É Ligna. O nome dela é Ligna. A respeito dos nomes, sabe? O legal é que eles utilizaram a nomenclatura aqui na dublagem, né? A nomenclatura original, mas na série de 2002 todos os nomes são em inglês, né? Sim, mas isso foi contrato. Em 2002 tinha um contrato que a dubladora no Brasil tinha que botar os nomes originais, porque os bonecos que vinham vender aqui no Brasil não iam ter os nomes trocados na embalagem. Babaquice, né? Mas vamos lá. Aí, eu não preciso discutir a ilusão da Andra com o Roboto e os bichos lá, não, né? Foda-se essa parte. Não, foi bem B mesmo. Essa parte nem fedeu nem cheirou, então foda-se, né? Aí tá uma maligna enfrentando o Bardavi, né? E Bardavi começando a fazer as suas tramóias. O seu medo te deixa paralisada, você está apavorada. Aí a Tila enfrenta primeiro o He-Man, que o medo dela é que ela era a única que não sabia a porra do segredo do He-Man. Depois ela enfrentou ela mesma naquele clássico de Mirror Match, né? Porque ela tem medo do potencial que ela consegue obter, tal e coisa. Mas na verdade é que o poder dela é dela. E o poder que o Scary Glow queria, na verdade, é o poder que ela mesmo tinha. E o bem vence o mal, o espanto temporal, o azul, o amarelo. Quase isso. Né? É bem isso. Adorei que o Matheus entendeu que a galera entendeu a piada, cara. Eu adoro quando o pessoal entende as piadas. Aí, papo vai, papo vem, o Scary Glow, né, o Fulgor, fica apavorado. Quem é você? Ora, Fulgor, eu sou seu pior pesadelo. Ela consegue. Aí uma coisa. Que caralho é aquela porra daquela tatuagem na testa da Tila quando ela pega na espada? Não, mais alguém viu aquelas três peninhas na testa da Tila ou foi só eu? Não, eu não vi. Eu não vi, cara. Cara, dá uma olhada depois nessa cena de novo. Na hora que ela vai botar a mão na espada, surge uma porra de uma tatuagem de três gotinhas no meio da testa da Tila. Eu pensei, caralho, que porra é essa? É que eu não lembro de ter visto isso. Eu vou até olhar de novo agora. What the fuck? Tá bom. Tem alguma coisa relacionada à feiticeira, não? Eu acho que deve ser, né? No mínimo, é alguma coisa relacionada à feiticeira, né? Pô, a três peninha brilhosa no meio da testa da porra da Tila. É. Fala, Jota. Nessa hora eu comecei a ter tanto medo. Deu tanto de teoria na minha cabeça, velho. Ah, que seja, né? Mas aí, beleza, Tila derrota o porra do Fulgor. Ao derrotar o Fulgor, todo mundo sai da porra das ilusões, né? A Maligna faz amizade com o Gorpo no meio do caminho, né? Teve um papinho tipo amiga-amiga, né? Entre o Gorpo e a Malegna, mostrando que a Malegna não é tão malegna assim, né? Fazer o quê? Ela é só aí, Ligna. Beleza. Ela é só o quê? Ela é só Ligna. É só Ligna. Ela é só Ligna. Bom, aí chega-se lá pro final da situação, a Maligna pede a espada negra, porque ela vai precisar da espada negra para poder abrir o portal para procurar a espada branca, né? Então vamos lá, dá a espada negra para ela. Ela bota ali aquele restinho de magia do cajado dela na espada que pega fogo, bicho! Né? Ela pega a Lei Kane, né? Né, Jorge? Ela pega a Lei Kane, opa, né? Toda a Lei, o Álvaro mandou Lei um abraço Kane, depois dessa. Não, mas é a Lei Kane com chamas negras mortais, né? Não é qualquer Lei Kane, não. É a Lei Kane do Riei, não é a do Coabara, não, tá bom? Aí ele pega aquela Lei Kane do Riei, abre um abraço, portão, Cristiano, né? Faz o Berebecanta Cabanda que ela precisava lá para abrir o portão, né? Aí, beleza, abre o portão para Preternia, aparece lá. Aí ela, aquilo ali é Preternia, bonito, vamos para lá. Bora, mas aí aparece o Scarecrow. Não, vocês não vão, voltem que eu vou pegar vocês. Ele prende todo mundo, começa a soltar uma porrada de dementadores. Harry Potter mandou um abraço pra ele nessa hora. Aí quem aparece pra salvar o dia? Corpo! E cara, que esse momento, redenção do Corpo. Puta que me pariu, cara. Como eu vibrei nessa hora. Puta que pariu. Pulei, grudei no teto, dei cambalhota na sala, fiz um monte de merda aqui. E o pior é que eu conseguiria curtir muito mais essa merda dessa cena se ela não tivesse aparecido na porra do trailer, cara. Porra. Tudo bem que não apareceu a cena toda no trailer, graças a Deus, que pelo menos o momento final, que é o mais foda dessa cena, não tava no trailer. Mas, porra, eles podiam ter deixado esse momento puta que pariu pra galera ver no desenho, né? Porra, é nessas horas que vê trailer estraga a brincadeira. Eu tenho que parar com esse caralho de ficar vendo o trailer na porra do... Pois é. Eu não vi. Que bom. Então você curtiu muito, né? Essa cena do Gorpo, né? Pra caramba. O Gorpinho morreu ali mesmo, cara? O único trailer que eu vi foi aquele do I Need a Hero, que não mostra nada. Mas o Gorpo já aparece fazendo isso no I Need a Hero. Então, mas ele não mostra tudo ali. Não, mas essa cena, o impacto dessa cena não é nem o final, cara. Já é o começo do Gorpo conseguir fazer uma magia foda sozinho, cara. Isso já era um impacto. Porra. Então, porque quando eu assisto os trailers, eu faço o favor de esquecer. Ah, faz bem. Ah. É bom ter memória de Dory nessas horas, né? Muito bem. Wallace, pergunta essa, de novo. Que essa cena... Peraí. Eu perguntei, o Gorpinho morreu mesmo, cara? Olha só, excelente pergunta. Eu acho que dá pra trazer o Gorpo de volta. Por quê? O que aconteceu nessa cena? O Gorpo começou a fazer uns círculos de proteção pra galera, né? Pra proteger a galera contra o Fulgor, porque a galera tava fugindo pra Preternia, né? Beleza, saiu o Fulgor puto nas calças, foi atrás do Gorpo, o Gorpo começou a soltar vento junto com os círculos de proteção, soltou um segundo círculo, soltou um terceiro círculo e a galera se definindo para Preternia e o Fulgor querendo porque tá querendo agarrar do Gorpo tal e coisa, tá um troço de segurar o esfínter nessa hora que eu não saía nem peido nessa hora. Aí, beleza, o Fulgor consegue agarrar o Gorpo, e aí é nessa hora que é muito foda, que o Gorpo transforma cada um dos três círculos em algemas, em presilhas mágicas para segurar o Fulgor, e aí, infelizmente, na última, explode Fulgor, explode Gorpo, e a gente não sabe se ele morreu. Eu Pra mim, eu, Nerd Master, acho que não, corpo não morreu, como o Fulgor também não morreu. Afinal de contas, Fulgor é a porra do Dono do Inferno. O Dono do Inferno não morre. Então, pra mim, eles ainda têm como trazer o corpo de volta num futuro próximo nesse desenho. Pode não ser agora, nesses próximos 5 episódios que vão terminar a primeira temporada? Talvez não. Mas que existe uma possibilidade do corpo voltar no futuro? Existe. Então, talvez, se for trazer o corpo, que ele seja trazido de volta no último episódio da segunda parte da temporada. Porque... Ou não, pode deixar pra uma outra temporada. Não faço questão dele voltar pra já, não. Então, será que vai ter uma outra temporada? Cara, sucesso tá fazendo, maluco. Ele tá no top 10 da Netflix, já tem um tempo. Desde mas que ele isso é uma antologia? Né? Mas eu tinha lido em algum lugar que ia ser uma antologia, que não ia ter várias temporadas, acho que ia ser uma temporada só. No momento tá uma temporada só, Wallace. Mas tu acha que se essa porra não fizer o sucesso que tá fazendo, eles não vão querer continuar? Ah, então, meu filho... Onde dá dinheiro, tem continuação, meu amor. Que diga Carros 2, Carros 3, meu né? Deus, Toy Story né? 4. Né? Então, onde tem dinheiro, tem continuação, meu amor. Desculpa aí. Então, a galera vai pra Preternia. Infelizmente, corpo morreu. Eu estou fazendo coelhinhos voadores, tá? Corpo morreu. E a galera começa a ter um desentendimento, porque eles acham que a Maligna devia ter ajudado o corpo, mas não ajudou, mas ela tentou, tá? Desculpa, galera, ela tentou. A porra, ela já tava sem magia nenhuma. Então, desculpa aí, tá? Cara, mas ela chegou a fazer magia, não fez? Ela não tentou ajudar. Não, nessa hora. Louco. Nessa hora que ela tentou ajudar o corpo, o bastão falhou. Ah, porque ela já tinha gastado tudo pra abrir o portão. Nerdmaster. Mais uma do Mário Garcia que ele falou que vai ele, o corpo vai voltar como corpo, o branco. Meu Deus, a título de curiosidade, só porque você merece, vai tomar no meio do cu, tá, Orion? Então tá, seguindo. Aí eles encontram o Adam. E aí o Adam aparece, Tila, pelos poderes de Grayskull. Ah, e acaba o episódio. Tá, morreu. Quinto e último episódio, Saudades de Casa. Legal. A galera faz um funeralzinho ali pro corpo, né? O Adam falou que ele era leal, a Tila falou que era gentil, a Maligna falou que ele era um imbecil. Parabéns pra Maligna. Eu concordo com ela. Essa é a Maligna. A Maligna nesse momento me representa, né? O Adam, ele era leal. Ele era bonzinho, ele era um imbecil. Eu também. Olha, eu concordo com a Maliga né, nessa história, tá? Muito bem, muito obrigado. Cara, é nesse lance também que a gente vê que o Adam é um bostão, né? Enquanto todo mundo lá escolheu ficar na forma full power, ele foi um duro que não, vou ficar normal. Calma, seu filho da puta. Sim, tá queimando largada, filha da puta. Calma, desgraça. Mas aí, beleza, eles conversam com o Adam, né? O Adam quer saber, o que vocês estão fazendo aqui? Vocês morreram? Não, a gente veio buscar as espadas. A gente já foi lá na subterrânea rapidinho, catou a espada preta, tá aqui. Agora a gente quer a branca. Ah, vocês querem a branca? Então tá, ele tira lá do mesmo lugar que o Batman tira o escudo, né? Ele tira lá a espada lá do meio do cu. Aí, então, não, vocês querem a espada branca? Tava eu aqui coçando as costas com ela, então toma a espada branca, pode ficar. Se vocês quiserem, até vocês podem pedir pro Hiro fazer a reforjagem dessa espada. Aí, beleza. Quem é Hiro? Hiro. Era a porra do protótipo do He-Man, né, Matheus? Na realidade, é um pouco mais complicado, né? Porque a história do brinquedo é o seguinte. Os caras queriam fazer uma série com um bárbaro como protagonista, que seria o Conan, né? Seria uma série de brinquedos do Conan. Só que a licença do Conan eles não conseguiram. Então, eles tentaram emplacar vários protótipos, né, na primeira leva de brinquedos. Um desses protótipos era o Hiro, né, que não vingou. É, mas acabou tendo uma. O Hero acabou sendo uma outra ideia que ia ser lançada mais adiante, né? No final da série do Masters of the Universe, ele seria o herói do Powers of Grayskull, que seria uma série que seria lançada depois e não vingou. E eles... ele ia ser descendente do He-Man, cara. Ia ser tipo filho do He-Man, cara. O Hero. É. E eles tentaram. Um outro protótipo que eles tentaram lançar, que era bem mais parecido com o Conan, é o Vicor, que também aparece nesse episódio como um dos heróis aparece antigos da aquele Eternia. De chapéu de peludinho, chapéu de tanga de bichinho. É, que é esse. E o outro, que esse é realmente. O terceiro também protótipo. Era o Vandar, que também era, que era o cara de colete preto, com W. O Vandar, cara, é uma das histórias mais bizarras que existem, né? Porque o boneco do Vandar era uma edição limitada que a Mattel lançou numa promoção que eles tinham com uma empresa de fabricar pão de forma, chamado Wonder Bread. O W que ele tem no peito é de Wonder Bread. Dos Pão Maravilha. Eu me recuso a reproduzir a piada que vem na minha cabeça. Deixa pra lá. Mas aí, papo vai, papo vem. Eles descobrem que o Hero tá lá. E aí, o que é que acontece? Tila entrega as espadas pro Roboto, porque afinal é o Roboto que vai reforjar o caralho das espadas. Aí vai Roboto, Andra, Homem Fera e Malegna pra encontrar o Hero pra poder reforjar as espadas. Enquanto isso, Tila e Ada, que não tinham mais porra nenhuma pra fazer, afinal de contas eles ainda tinham que lavar a roupa suja, né? Discutir a relação, tal e coisa, fazer a DRzinha rápida. Mas aí, mas a gente depois tem que arrumar um jeito de voltar pra casa. Ah, não, mas a gente consegue voltar pra casa, tem ali a torre do Grayskull, sabe Grayskull? O rei Grayskull é aquele que foi o cara que ganhou o nome do castelo, então, tem a torre dele ali, ó, que com certeza ele tem lá parangolé pra gente poder voltar pra casa. Não, mas se tá lá o parangolé de voltar pra casa, vamos lá na torre. Não, a gente não precisa ir na torre, não, a gente tem que encontrar o homem primeiro. O homem, o Grayskull, a lenda, o ser, aquele, é, aquele mesmo. Ele tá junto com a galera do mal, junto com a galerinha do bem ali, fazendo arcaçada. O povo é muito brincalhão, sabe? O povo é cheio das 9 horas. Então eles estão fazendo as caçadas. Então a gente tem que ir atrás do cara fazendo as caçadas. Então tá bom, então vamos lá. Aí ele encontra o Vicor, eles encontram o Vandar, eles encontram o Tuduki, que é uma porra de uma pré-feiticeira, que ela apareceu, se não no desenho antigo, no de 2002, apareceu a Tuduki. Então ela é do lore da porra do desenho. Aí mais uns dois ou três bárbaros genéricos que não tinha nada a ver com ninguém, que nem nome tem no caralho do desenho. E aí finalmente eles encontram o Rei Grayskull. Oh, o fodão! Montado na porra de um triceratops, por que não? Olha que caralhos! Ah, vamos lá! Aí, legal, encontram a porra do Rei Grayskull. E é nessa hora que tu vê a diferença entre o corpo do Adam e o corpo do He-Man. Porque todos os homens nessa merda, dessa curriola, são He-Mans, são antigos campeões, são antigos portadores da espada do poder. O Grayskull, inclusive, foi o primeiro. Aí tá todo mundo corpão He-Man, né? Ah, trouxemos aqui o Pulguinha. Ah, Pulguinha? Por que é Pulguinha? É porque ele é assim, pequenininho, a Pulguinha, a porra da Pulguinha. Aí que o Grayskull falou, não, é que é engraçado que todo mundo aqui ganhou a recompensa de viver aqui em Preternia, tal e coisa, então todo mundo decidiu ficar na sua forma campeão, né? O Adam é o único babaca que resolveu ficar na forma Adam. É, sabe-se Deus por quê. É porque ele é o Adam. Porque ele é um cuzão. Né? Não, o negócio do Adam se transformar no He-Man é uma coisa muito Shazam e o Billy Batson, cara. O Shazam, ele não... A pessoa dentro do herói é o Billy Batson, não é o Shazam. Sim. Ele quis manter a sua forma verdadeira. É. Tudo de quê? Que nem é lá grande coisa. É babaquice, foda-se, né? Não tem outra explicação, babaquice. Mas aí, papo vai, papo vem, enquanto o He-Man, né, enquanto o Adam e a Tila estão lá nesse lesco-lesco, conversando lá com... Não entendo a lesco-lesco como besteira, tá, gente? É conversa, tá? É uma conversa lá com... Até porque o Adam é gay, né? Que o Grayskull conta que ele tem um portal, sim, pra voltar pra Eternia na torre dele e tal e coisa. Ah, então por que o senhor nunca voltou? Eu não quero! Pra que eu vou querer voltar? Eu tô no paraíso, com a porra de um monte de brincadeira pra fazer legal, um monte de gente boa pra brincar na sauna. Pra que eu vou querer voltar? Porque é uma mulher só... Não, cara, é uma mulher só. É a sauna dos russos, né, cara? Marombado. Não... Entenda como você quiser que são as brincadeiras lá em Pré-Eternia, meu irmão. Eu... Cara, entenda você como você quiser que são as brincadeiras de Pré-Eternia, tá, cara? Vá te lascar. Imploro que alguém leia o comentário do Mário Garcia. Era isso que eu ia fazer. Que acontece é o seguinte, o Mário Garcia acabou de dizer, o Grayskull na sua forma normal deve ser igual ao Koala, assim. Você não duvido. Não duvido. Eu só não concordo com o Mário porque o Koala se não é magro. Caraca, vai o outro também, vai tomar um pouco. Tá bom, bora. Mas nesse meio tempo, tem essa... Clube do Bolinha ali na porra, no, na porra, como é que era? O Blue Oyster ali do Grayskull. Nesse meio tempo tá Roboto e Companhia Limitada se encontrando com o Hero. E o Hero está vendo as duas espadas, tentando ver o que aconteceu com o caralho das duas espadas, tal e coisa. E falando, precisou de 100 ferreiros mágicos de Trolla pra poder fazer a primeira vez essa porra dessa espada. Como é que vocês pretendem fazer esse caralho funcionar? Aí o robô, eu tenho aqui no meu núcleo a porra de um acelerador quântico. Será que serve? Aí o cara, isso tem possibilidade, gostei. Aí a outra vem, e aí, o que, que a gente vai fazer? Que tal se a gente transformar esta caralha dessa torre toda na porra de uma forja? Olha, tem possibilidades nesse plano. É um plano de merda? É. Mas existe possibilidade de dar certo? Existe. Então, toca de pau. Bora nesse plano de merda mesmo. Vai ser nesse mesmo. Aí, beleza. Galera toda sai da sala, porque vai tocar o terror agora aqui no caralho. Ligaram a porra do maquinário inteiro daquela merda, daquela dimensão no Roboto. Né? Nunca vi um cara ter tanto cabo enfiado na porra do corpo como fizeram agora nessa porra do Roboto. Legal. Aí a Malegna dá pra dar um gás, pega o que restou da chama lá, da brasinha da Eterna, e joga dentro do reator do Roboto. O Roboto fica ligadaço, cara. O bicho pegou que deu no string, né? Cheirou a carreira inteira, né? Ficou ligadaço, né? Aí beleza, aí começa a porrada, né? Aí toma-lhe trovão, toma-lhe martelo do Thor, toma-lhe porrada, aí toma-lhe fogo numa espada, trovão na outra, fogo na espada, trovão na outra, uma vira elétrica, outra vira de fogo. Aí ele agora quer fazer a fusão desses dois pokémons pra ver se sai um lendário, né? Então vambora, vamos fazer a fusão dos pokémon, um fogo e um elétrico, pra ver se sai um lendário. Eu não sei que lendário faltou... é esse que mistura fogo com elétrico, né? Mas foda-se. Faltou, né? A carta de polimerização aí. Por aí. Ele mandou um Yu-Gi-Oh! Nessa, né? Porra, brigadaço, Jorge. Era tudo que eu precisava, mas tudo bem, vamos lá. Aí, beleza. E o Roboto toda hora tomando alerta, dizendo, vai dar merda. Os computadores internos dele dizendo, vai dar merda. Mas ele vai. Não, continua. Então, pá! E conseguiu! Tá lá a espada bonita flutuando na frente dele. Aí, aquela hora que aquela pulguinha atrás da minha orelha falou, ixi, vai foder tudo agora, né? Porque aí deu aquele brilhinho, quando começa a dar um brilhinho no negócio que você acabou de forjar com energia pra caralho, você pode ter certeza que vai foder, vai explodir tudo na tua cara, negão, né? Mas tu não tem, não. O robô, só fez isso. Então, pá! Explode. episódio, o Roboto e Milka. Cara, nessa hora eu senti uma peninha do Roboto. Ele, cara, ele tava um personagem tão foda nessa brincadeira, cara. Puta. Essa é uma morte que eu senti, cara. Essa foi das duas, do Gorto e agora do Roboto. Eu senti mais da do Roboto. Puta que pariu, cara. Eu fiquei muito emocionado com o Roboto indo pra vala, cara, puta que pariu. Aí beleza, o Roboto já era. E esse, né? E esse realmente não tem volta, né? Porque o Roboto foi pra vala sem volta. Não, é. Não tem volta ele, né? Mas que o Duncan pode fazer outro? Pode. Vai ser o mesmo? Não vai. Provavelmente vai ter? Provavelmente não. Eu acho que já tem participação dele o suficiente pra vender os bonequinhos. Então foda-se ele, né? Mas vai lá. Aí o que é que acontece? Beleza, então papo vai, papo vem. O Roboto foi pra vala, mas a espada tá beleza. A espada, opa, espadão, bonito, legal, brancão, prateadão, bonitão. Então amarra a porra da espada na sacola, toca ali no bota ali no coltre aqui no ombro e bora voltar pra Eternia, né? Liga lá a bodega do castelo do Grayskull. Ah, legal, vamos pra Eternia. E aí, quem vai junto? Vamos todos? Bora? Então bora. Ao lado. Não, eu quero ir também. Mas por que você quer, filha da puta? Quer ir por quê? Porque eu quero. O negócio fui eu que fiz, eu quero voltar. Aí o Crespo, olha, Adam, está aqui a recompensa pelas coisas que você fez. Se tu voltar, não tem mais volta. Se tu voltar, tu não consegue mais vir pra cá. Ah, foda-se, eu não queria mais pra cá. Tudo isso, ninguém me come, ninguém faz nada comigo. Então, eu não quero ter que me divertir nessa caralha. Não tem marido nessa porra. Não, cara, virou. Quero... Demais, mas a verdade é que todo mundo sabe que ele se arrependeu. Ele viu a merda que ele fez quando ele não escolheu ficar com o corpo do He-Man. Puta merda, que cagada que eu fiz. Vamos lá, né? Aqui, né, cara? Por aí. Aí, beleza. Volta Adam junto, né? Volta do cão arrependido com as suas orelhas caídas e o rabo entre as patas. Aí, e o verso repetido 44 vezes. Não, obrigado. Aí vamos lá, volta todo mundo, não quer a galera volta. Eles voltam na frente do castelo de Grayskull, porque foi o que o Grayskull falou, que eles iam voltar na porta do castelo de Grayskull, bem no meio de uma batalha entre a Tecnoceita do Triclops e a galera do castelo de Grayskull. Tô lá, o Duncan nessa hora foi começando a me dar um medo especial do Homem de Ferro no Marvel Super Heroes, né? Que ele só tava soltando Proton, um trabuco do tamanho do mundo, né? E graças a Deus, né? Então tá lá, derrota-se a galera toda, eles entram no castelo de Grayskull, vão pra lá pra baixo pro portão, né? Pro porão lá onde tá a orbe do poder tal e coisa. E aí o que o Adam tem que fazer pra salvar o dia é gritar as palavras mágicas. Então vamos gritar as palavras pelos poderes de Grayskull. E aí começa o trovão, começa a porra toda, o castelo começa a ficar todo florido, a orbe do poder dele se levanta, vai pra dentro da pirâmide, a pirâmide fecha, e na hora que o Adam vai gritar a segunda parte do eu tenho a... É isso aí. Surge o esqueleto! Ele estava dentro do cetro da Malegna, ele reaparece com seu cajado cabeça de bode e apunhala as costas do He-Man, igual Loki apunhalou o Coulson no filme dos Vingadores, assim. E aí cai o Adam, dizem que morreu, eu não vi morrer. Não, acho que não morreu, não. Ele estrebuchar, eu vi ele estrebuchar no chão, agora eu não vi ele morrer. Se tivessem matado ele de novo na mesma temporada e ele não voltar na segunda, cara, ia ter uma revolta tão grande, mano. Kevin Smith não ia conseguir andar na rua. Entendendo? Mas o engraçado é que o Kevin Smith, no After Show, depois fala: spoiler! Matamos o He-Man duas vezes! Ele falou isso. Não, mas ele não tem essa coragem. Ele também uma entrevista. É. Cara, ele já disse nessa entrevista também que a Matão não vai deixar eles matarem o He-Man. Vai vender brinquedo. Não vai deixar essa porra acontecer. Mas não vai. Então vai. Mas beleza. Adam tá estribuchado no chão, né? fudeu, né? Tá lá, tá doendo, me tornem presidente, eu tomei uma facada. Me tornem presidente. O Adam tá lá prestes a virar presidente no Brasil, né? Então o esqueleto pegou-lhe na espada. Cara, nessa hora, o grito de fudeu que eu dei nessa hora, cara, que o esqueleto me pega na espada, me levanta o caralho da espada. Aí ele fala: Aí a Taandra: quem é esse cara? Quem é esse maluco? Quem é esse cara, filho da puta, apareceu aí? Aí, sua graça qual é? Pá, larga a menina. Aí é que eu for falando que a tinha coisa da Tila com a Andra, tá? Porque foi o esqueleto perguntar a graça, né? Qual é a vossa graça? Que a Tila: ô, não se mexe com a Andra, não, que ela é minha! É, mas porra, Tila, qual é? Eu só tô perguntando o nome da mina, porra! Ela me fez a pergunta, deixa de ser ciumenta, caralho! Eu dou ela pra você depois, porra! Mas vai lá, chega lá o esqueleto, olhe pra esta cara, menina! Graças a ela, nenhuma mulher me viu como um homem! Então por que não eu ser um deus? Pelos poderes de Grayskull! Eu gritei um puta que pariu do tamanho dela. Força! E simplesmente uma tela gigantesca com a palavra FUDEU apareceu na frente da minha cara. E é aí, nesse momento, que você descobre que essa série é prequel dos filmes de 88. Nossa! Pior que é. Né? Ou do filme de 88 ou dos quadrinhos, né? Que nos quadrinhos o esqueleto era o todo poderoso. Preparem-se, né? Para na próxima parte vocês verem o Gwildor com sua chave multiversal. Ai, que merda! Pior que é verdade, é capaz de aparecer o filho da puta do Gwildor com a chave musical. Ai, mas eu tinha. O meu medo era bem parecido com esse dessa parte, né, Master? Aí é porque tá lá... eu achava que quem ia fazer isso era Tila, né? Não, aí tá lá a cena final. Eu agora sou o mestre do universo. Cara, o esqueleto ficou... Porra, se o esqueleto já era bombado, caralho, ele agora tomou ele tudo quanto é esteroide na fábrica do planeta, né? Puta que pariu, que o bichão tá pescoço de fogo, né? Pescoço de fogo, tudo fortão, tudo bombadão. Ah, não tem outra palavra, fudeu, não tem. Mas é o fim de série mais fudeu que eu já vi na minha vida. Ô, Nerdmaster, a ideia é o seguinte: quando o esqueleto falou pelos poderes de Grayskull, eu tenho a força, só faltou ele complementar: eu sempre quis falar isso. Mas ele não sabia, a frase mágica pra poder falar isso, ele descobriu a frase mágica ali agora, quando... O Adam falou que tava gritando a palavra frase mágica. Dá pra saber. Mas aí dá pra ele saber. Dá pra ele saber que o Adam falava isso toda santa vez que enfrenta ele, ora. Por aí, né? Aí acabou. Mas qualquer idiota pode virar o He-Man? É isso? Sim. Tipo, só falar a frase? É só Não é que qualquer idiota pode falar o He-Man, filho. Mas todo mundo que souber a frase mágica pode empunhar a espada e ser o campeão de Eternia. Tanto que todos os marombados de pré-Eternia eram antigos campeões. O Hiro, o Wanda, mas achei que era, uma parada meio que escolhida, sabe? Tipo, se você tiver... Não, tem que ser escolhido de porra nenhuma, não. Tem que ter a sorte de pegar a espada na hora. É só isso. Então é só você conseguir levantar a espada, Qualas. Ou seja, você não consegue. Meu Deus, coitado do Qualas. É, cara, do nada. Caraca. Bom, vamos lá. Considerações finais. Não é o final da primeira temporada. É um mid-season, né? Uhum. Cortaram nessa brincadeira. Tem mais 5 episódios. Já estão sendo produzidos, inclusive. E rola a boca miúda, que vai ser lançado até o final desse ano ainda. Por volta assim de novembro, dezembro, mais ou menos, para a galera não ficar reclamando muito. E é aí, bem provável que lancem. Então, é bem provável que lancem no final de novembro pra calhar com a venda de brinquedos no Natal. Né? Exato. Ah, com certeza. Exato, né? Lógico. Então, considerações finais. Wallace, você que é um menino novo, é o mais novinho aqui da conversa, não teve a experiência véia, paia, de assistir essa porcaria na época, né? Só assistiu agora nos remakes do YouTube. O que você achou de Mestres do Universo Salvando Eterno? Cara, eu achei o Mestres do Universo Salvando Eterno foda. Diferente dessa galera na internet que falando assim, ah, é uma série da Tila. Eu não vi isso, tá? Porque eu acho que o He-Man é citado e referenciado todos os 5 episódios. A Tila, apesar dela ser o fio condutor ali, ela não tem episódio que não é só dela, por exemplo, tem aquele episódio que é focado mais no Gorpo e tal, apesar de que ela supera o trauma dela ali também, né? Mas o episódio mais focado no Gorpo. E eu achei, em geral, uma série foda. Estou ansioso para os próximos 5 episódios. E eu quero ver o meu querido He-Man dando porrada no final do desenho no esqueleto, que provavelmente é o que vai acontecer. Eu não me lembro. Cara, eu conheci o He-Man na série de 2002, tá? Quando eu era pequeno, eu assistia na. Acho que passava na TV Globinho, se não me engano. E isso me fez virar fã do He-Man. Aqui em casa, todo Natal, é uma tradição, desde que eu me lembro, desde que eu me entendo por gente, é cedo ou tarde eles colocarem aquela música do He-Man, eu acho que é da Xuxa. Eu não sei de quem que era, cara. Eu acho que era Xuxa, né? Depende, não era Xuxa. Tem uma força. Não, esse aí era Balão Mágico, eu acho. Isso, Balão Mágico. Balão Mágico. Eu não sei. Era alguma coisa dessas. Isso, então, toda vez. Eu tenho certeza que era o Sullivan Massadas, porque os dois casos, tanto do da Xuxa quanto do Balão Mágico, era o Sullivan Massadas, os autores dessa porra, dessa música. Ah, legal. Todo Natal aqui em casa eu vejo os meus pais, os meus tios e tudo mais, cantando essa música em pleno pulmões, né, cara? Eles gostam. É isso mesmo. Eles gostam muito dessa música. Bom, em geral é foda. Gostei muito do desenho. Muito bem. Teteuso, o senhor, que é um apreciador da obra, imagino eu, gostas muito deste desenho desde a época da década de 80, eu acho que é do senhor o comentário que está aqui na pauta, né? Dizendo que se a galera quiser saber mais sobre o Mestre do Universo, eles corram atrás de A Força de Grayskull, que está na Netflix. Brinquedos que Marcam Época, eu adorei o episódio do He-Man de Brinquedos que Marcam Época, cara, é muito bom esse episódio mesmo, tá? E Toy Galaxy, um canal do YouTube, é seu esse comentário, né? Sim, é meu. Então, quais suas considerações finais sobre Mestres do Universo Salvando Eterno? Olha, eu sou um cara velho, né? Já tenho... acho que eu tô perto da sua idade, né, Marta? Né? E eu cresci... A boca, quase! E eu cresci com o He-Man, cara. Eu tive vários bonecos do He-Man quando eu era na minha infância. Eu assistia direto quando passava no Balão Mágico, no Show da Xuxa. Tenho memórias boas e ruins, porque uma das piores surras que eu levei na minha vida foi com uma espada de plástico do He-Man. Sacanagem. Né? Essa doeu, cara. Essa, se existisse conselho tutelar na época, minha mãe ia presa. Né? Né? E assim, em relação a essa série, eu não achei toda essa polêmica que esse pessoal da internet ficou falando. Eu gostei pra caramba. É bem produzida, é bem animada. O roteiro é legal. Tem um world building que é impressionante, né? Realmente eles conseguiram explorar muita coisa do lore de várias, da franquia inteira, né? Da parte de quadrinho, da parte das outras animações. Ainda bem que não falaram nada das novas aventuras do He-Man, porque aquele desenho era uma merda. Não, esquece. Não, esquece isso. He-Man de calça comprida, não. No espaço do futuro, não. Esquece. Né? Esquece essa merda. O He-Man que consegue ser mais franzino do que o Adam? Não. Esquece. Obrigado. Eu não vi esse negócio. Que negócio não, horrível. Não. Eu não vi. Eu não sei do que vocês estão falando. Isso não existe. Eu não vi. Eu, sinceramente, não vi. Ainda bem que vocês não viram. Vendo. Você não tá perdendo nada. Não tô perdendo nada. Bom, eu quero ver o reboot de 2002. O reboot de 2002... O reboot de 2002, na minha opinião, é ainda melhor do que essa série, né? Mas essa série tá assim, pau a pau. Tá chegando perto. Vamos ver como é que vai terminar. Vamos ver os próximos 5, né? De repente ela empata, né? Eu tô torcendo pra que ela empate com o reboot de 2002, cara. Eu tô torcendo pra ser melhor. Ah. Não, melhor eu acho que não vai ser, não, cara. Se só empatar, eu acho que já tá bonito. Já tá bonito. Não precisa ser melhor. O meu maior medo dessa série tem nome e sobrenome, que é Kevin Smith. Por quê? Esse é meu maior medo também. O Kevin Smith tem um histórico muito ruim de perder o interesse nas coisas que ele tá fazendo e parar no meio ou terminar cagado. Ele tem esse histórico. Ele tem a mania de não terminar o que começa, cara. É uma merda isso do cara. Olha, vocês dois acabaram de compartilhar o medo de vocês comigo. Eu tô morrendo de medo agora. Mas vamos lá. Já que você falou, Fofura, o que, que você achou dos até agora 5 episódios de Mestres do Universo salvando Eterno? Cara, eu curti pra caralho, velho. Eu assisti os 5 episódios em uma sentada só. Também. E assim, eu não consegui parar de assistir. Foi Também. Muito bem feito. Foi muito bem dublado. E, cara, eu tô esperando ansioso pela próxima parte. Matheus, dá uma chance pra dublagem. Sim, eu vou assistir de novo dublado, com certeza. Só as partes do Bar Davi e do Mário Jorge no gol, você já paga tudo. E o Briggs Palestrinha também tá sensacional, cara. Tá, muito. Bom, seguindo. Jotinha, meu queridão, mecenas do meu coração, senhores ouvintes, eis aqui a prova que tem gente que apoia esta porra. Pelo menos eu, podcast, né? Pelo menos não tem só tu, filho da puta. Mas tu é um dos melhores, mas tu não tem só tu também, desgraça. Não, tem uma galera só lá. Só tu, essa porra desse podcast já tinha parado. O Jorge não trabalha com ideia real, porra. Mas vai lá. Dá as considerações finais e tua opinião sobre Mestres do Universo salvando Eterno. Olha, considerações finais. Eu gostei pra caramba, claro. Né? Principalmente porque tirou a gente do lugar comum, né, da série dos anos 80. Entendeu? E deu, como o HTML falou, né, deu uma ambientação absurda ao mundo de Rim. Né? Ainda mais do que o reboot de 2002, né? Pegou o reboot de 2002 e nesses 5 episódios expandiu o universo de uma maneira que você não imaginava. Quem fala mal de He-Man, Mestre do Universo salvando Eternia, cara, é alguém que quer ver só aquela série dos anos 80. Sim. Os caras estão com tanta dor, assim, cara, ninguém está forçando você a ver isso não. Se tu não quer ver, volta e vê a antiga. Né? Essa é maravilhosa, principalmente pelo tema. Pela ambientação, certo? Dando poder às personagens femininas, que tinham muito pouco naquela época, entendeu? Uhum. E, tipo, tudo bem, né? Fez coisas que a gente ficou meio puto, mas a gente não sabe o desenrolar dessa trama ainda. Seria interessante a gente ver o restante, né? Os próximos episódios pra ver, né, até onde isso vai. Mas eu tô com muito tesão de ver essa série todinha, pelo menos 3 vezes antes de chegar aos 5 episódios de novo. Os próximos. 3 Na boa. 3 vezes eu já vi, acho que eu vou ter que ver mais, então. 3 vezes eu já vi só esses 5. Agora, na boa. Minha opinião. Ah, fala, mano. Na boa, eu só queria só terminar essa frase. O pessoal que tá de mimimi por causa de Mestres do Universo deve ser parente de Manchetossauro, só pode. Não, é tudo bolsonarista antivac. Ah, só, velho, só. Agora sim, deixa só falar uma coisa que eu esqueci. É porque fala mal da Viu, né, gente? A galera quer Viu. Peraí, deixa... Afinal de contas, eu sou só a porra do rosto dessa caralha desse podcast. Deixa eu só falar última coisa que eu esqueci, que eu esperei até o final pra ver se alguém falava, né? Mas que é uma coisa que pra mim é muito crítica, que eu acho que deveria ter sido... deveria ter sido discutida mais a respeito dessa série, que é... Não tem nenhuma das músicas clássicas. Nem remix. Isso. É verdade, cara, não teve isso, não. A trilha sonora do desenho clássico são duas músicas. A abertura e o... Que é a trilha que corre o desenho inteiro. Que é fantástica. Que é uma obra de arte. Desculpa, gente, a trilha de 80 era aquela merda. E nas cenas de conversa era. A trilha de Joyteza é He-Man, bam bam bam bam bam bam bam bam bam. Isso é a música. Tem a música ambiental, tem a música ambiental também da Montanha da Serpente, que é só aquele. Eu até admito que podiam ter usado pelo menos o tema da abertura, que é clássico, né? Cara, Onete Márcia, confia, cara. Vai ser no último episódio, eles vão puxar esse tema no final, sabe só? Pra poder fechar com o cara. Eu tô querendo fazer isso. Deus te ouça, ou melhor, Kevin Smith que te ouça, né? Agora, não, aquele filho da puta, a melhor... Não, se vocês querem ouvir a melhor utilização da abertura de He-Man, eu recomendo que vocês vão no YouTube, ou vocês que já estão aqui na gravação do YouTube, continuem aqui no YouTube, né? E pesquisem por Hernan, H-E-R-N-A-N, Hernan, que é uma... Propaganda de La Tarjeta Laranja, que é um cartão de crédito argentino. E é uma paródia sensacional com os poderes que um cartão de crédito dá para um cidadão chamado Hernan. Cara, vocês vão chorar de rir. Eu vou deixar link para o Hernan aqui no post desse episódio. Vocês vão rir muito. Vamos lá. Então tá, minhas considerações, não que alguém queira, né? Que ninguém me perguntou, mas foda-se. Minhas considerações sobre... O Mestres do Universo, Salvando a Eternia, primeiro lugar. Sim, é pra mim, tá? Foi pra mim que eles fizeram esse caralho. Eu sou o público-alvo desta porra, desse desenho. Como eu falei durante aqui o episódio, a única coisa que me emputeceu foi o caralho do Lord do Gorpo, que foi esquecido dele não ser poderoso em Trolla. Mas fora isso, beleza, tranquilo, eu relevo esse pequeno erro da parte deles, porque o restante, maluco, eu nunca vi um troço tão bem montadinho, uma trama tão bonitinha, tão arrumadinha, pingos nos is, quem acertou, quem errou, fez por quê que aconteceu isso e aquilo. Cara, eu adorei, foi sensacional. E sim, eu tô doido pra ver o que que vai vir nos últimos 5 episódios dessa primeira temporada. E Deus queira que venha uma segunda, uma terceira, que dê muito dinheiro. Por favor, né? Que a galera da Netflix tenha adorado, né? E vire que nem um Drácula, que já tá até agora na quarta temporada e vai vir mais a quinta. E tomara que aconteça isso. O Mestre do Universo também. E antes de mais nada, eu quero agradecer a participação de nosso querido mecenas, Sr. J. Santos, Sr. Esquenta Buraco. O senhor é um lindo, eu adoro muito não só o seu dinheiro, mas o senhor também. Filho da mãe. Não, eu gosto muito do senhor e principalmente de seu filho. Linhais, para datar esta gravação, Feliz Dia dos Pais, Jotinha, para você. Ah, obrigado. E ficamos por aqui, meus queridos ouvintes. Vida longa e próspera. You got an Earth Mail. E aí, pessoas do Paranerdia, beleza? Vamos aos agradecimentos aos padrinhos do Paranerdia, sejam do PicPay ou do Apoia-se. Vamos lá! Ana Carolina Martins, Ana Lúcia Letier, nossa querida Joaninha Tracker, Arthur Boni, Daniel Rossi, Diego Ferreira Veríssimo, Elias Passos Tenório e suas interessantes vídeos-respostas, Emílio da Costa Mansur, J. Santos, Léo Oliveira, Lucas Freitas, Luciano Dias, Paulo Libardi, Rodrigo Moquepon, Santo Cruz lá do Debarcast, Sérgio Cabral, Sueli Nastri, Thiago Teixeira e, por último, mas não por menos importante, Valdir Fumene Júnior. Um grande abraço a todos vocês e até o próximo episódio do Paranerdia. Sare daki shimete ite.